Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Antônio Jovem Nerd, e eu já fiz um pedido para uma estrela. Aqui é o Fábio Yabu, e a força do direito deve ser maior do que o direito da força. Caraca, me deixou até transtornado aqui, cara. O JP, sei lá, vivo aqui na terra do Elias. Elias. Aqui é o Cris Dias, e antes de começar, eu queria entender se o Walt Disney, que vocês estão falando aí, é tipo o Fábio Yabu americano, é isso? Aqui é o Tucano e eu achei incrível que ninguém usou a piadinha do Walt Disney. Aqui é a Azaghal e vai entender as coisas do Walt Disney, né, cara? Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da vida, obra e legado de Walt Disney, rapaz! Tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe e tem coisas que vão explodir na sua cabeça neste Nerdcast. Tem coisas que vão explodir a sua cabeça congelada nesse Nerdcast. E, man. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas ao Nerdcast. Vamos. E começou 2013, Azaghal, e o Nerdcast não para. Essa é a magia da terceirização. Imagina, TV. Boa, boa. Muito obrigado, Léo Lopes, por estar trabalhando conosco. Muito bem. Essa semana já estamos falando de Walt Disney, você já percebeu. Então, para comemorar a nossa recém-reativada parceria com o Submarino, nós temos promoções pontuais para o tema, Azaghal. Exato. Você está empolgado com o Walt Disney, você vai ouvir esse programa, vai se empolgar, vai lembrar dos clássicos que você não tem, você quer ter e tal. Temos uma lista de 27 produtos Walt Disney com desconto exclusivo Jovem Nerd do Submarino, Azaghal. Sim. Tem um monte, ó, tem Rei Leão, tem Aladdin, tem Blu-ray do Procurando Nemo, tem carros, tem os scooters da Pixar, Cinderela, tem um monte de coisa. E o mais legal de todos, cara, que eu vi aqui, que o pessoal lá conseguiu... Coleção Blu-ray Pixar, edição de colecionador, Azaghal. Olha aí. Com um preço que não existe menor na internet brasileira. Eu Qual fui é? Lá no site de comparação, procurei e não tem. Desconto exclusivo de Jovem Nerd agora. Qual é o preço? R$199. Excelente. Não tem nada abaixo de R$199, pelo menos pelo que eu vi. Pixar, edição de colecionador, tem Blu-ray do Toy Story 1, 2 e 3, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Wall-E, Up e Carros 2 e outro desenho do Carros 2 que eu não sei qual é, mas é, deve ser um desses feitos diretamente pra vídeo, mas é um puta box com 13 Blu-rays, Azaghal. Olha, vale aí só até as 23h59 do dia 6 de janeiro de 2013. Ou seja, então, famoso dia 6. O dia de Reis? Dia de Reis. Oh. Dia de Reis. Na Espanha é esse o dia que se dá os presentes. Se dá os presentes, não é? Oh, então boa. Aproveite e compre o seu presente. Exatamente. Certo? Então, galera, até 23h59. Depois não vale mais. Se você tá ouvindo depois, já perdeu. Mas tem um link aí de qualquer forma. Se você quiser comprar produtos relacionados, eles já estão aí todos listados no link do Jovem Nerd. Certo? Muito bom. Se você está ouvindo depois ou está ouvindo antes e não se interessou, você pode comprar qualquer coisa no Submarino, porque a gente ganha comissão. É só você entrar por qualquer link do Submarino que esteja no Jovem Nerd, e aí você ajuda a gente a ganhar nessa comissão de vendedor. Muito bom. Além disso, a Nerd Store continua a todo vapor. Temos baralhos, protocolo Blue Hand. Tem tudo. Tem tudo, tem, né? Tem tudo. Camisetas. Ganhou um dinheirinho da titia? Ganhou aquele envelope do seu parente mafioso? Quer, não sabe onde gastar? Nerd Store. Nerd Store também está aí. Venha gastar em janeiro na Nerd Store. Muito bom. E se vocês não quiserem ver os recados e paróquias da outra cidade, quer pode pular para... 19 minutos e 11 dias em Orlando. Muito bem, Azaghal. Vários e-mails recebidos, né? Do Hobbit. Sim. Finalmente, finalmente. Muitos nerds mandaram o Hobbit da União Soviética, o filme completo lá. Tem um link aí pra você ver. É horrível. Mas... tá aí, se você quiser já ver tudo, tomar spoiler. Pericles Júnior vem me defender quando eu falei que os anões eram mineiros. Uh-huh. E lembrou que o Jovem Nerd cometeu a mesma gafe, o mesmo equívoco. No Nerd Office Season 2, episódio 39. Então, eu aprendi com ele. Além disso, vários nerds explicam que Killy, Philly e Thorin não parecem anões, mas isso se deve ao fato deles serem da linhagem do Durin, o que significa que são anões diferentes dos demais. Não tem nada a ver isso. Eu aceito essa explicação. Eu não. Cê não aceita que existam anões assim mais diferentes? Não existem orcs diferentes? Trolls? Caraca, mas um anão que é um humano encolhido, não. Vários nerds também explicaram o porquê das águias não fazerem o serviço de táxi aéreo na Terra-média. Segundo eles, as águias contam que normalmente roubam ovelhas e carneiros dos homens e se aventurassem muito perto das terras dos humanos, poderiam ser atacadas com flechas por causa desses roubos. Eu não lembrava disso, mas de fato, tão devendo. Várias pessoas falaram. Estão devendo as águias. Estão, exatamente. Temos um encontro Sky Nerd indefinido no Rio de Janeiro. Indefinido. Pratos da cozinha dos nerds. Olha, temos aí um Hobbit no Buraco por Gort Jr. Temos Torta Holandesa no Réveillon por Adler Ferreira. Uh-huh. E Francesinha à Moda do Porto por Vinícius Passamani. Muito bom, muito bom. Continuem fazendo seus pratos da cozinha maravilhosa de Jack. Continue assistindo a cozinha maravilhosa, sim, de Jack. Toda sexta-feira. Arte dos fãs, Caneta Jovem Nerd, Protocolo Blue Hand por Anderson Azevedo. O Ladino e o Corvo Cagueta por Ala Betelli. Homenagem aos Megabogas por Rubens Lima. The Hobbit para adultos e Guahir Puto da Vida pelo Alex Garcia. Azaghal e Jovem Nerd na estreia de O Hobbit por Leonardo Silva. O cara se deu, tem um trabalhinho de Photoshop aí. É, pois é, mas... teve um trabalhinho. Entendeu? Não. Não entendi também. Gustavo Andrade manda War Ever. Um e dois, War Ever. Olha só. É um quadrinho com personagens fofinhos. Foi legal. O Hobbit por Sidão Oliveira, cara. Que horrível, cara. O trabalho que ele tem pra fazer essa piada. Você é um cara talentoso e, né? Mirou errado, mas tudo bem. Jovem Nerd Minimalista por Tarso Salles. Haha, piadinha. Perfeito. Jânio Garcia manda charges para os Nerdcasts 342 e 343, excelentes como sempre. E o Marcos França mandou Azaghal, o agente do lado negro, tá rendendo também? Tá, impressionante. Tem que voltar agora na quarta temporada. Voltará. Temos também o Dia da Derrota 2, Missão Resgate dos Nerds, por Rafael Corrêa. Eu não entendi, são nossos corações com peludos, são corações espartanos? É de algum Nerdcast antigo, mais antigo, aquele da derrota, isso é uma derrota? Mas é o coração tem uma barba. Coração peludo, então acho que é coração peludo, não é? Eu não sei. Referência ao Nerdcast de anos atrás. Mas ficou maneiro. E Thorin e seu pai por Paulo Doideira. Temos agora vídeos enviados de O Hobbit. Também temos links enviados com RPG dos Trapalhões, análise do Hobbit por Weiner Tristão, crítica do Hobbit no Nine Gag, camiseta do Jovem Nerd no Esquenta. O cara, tu viu isso? O cara foi no Esquenta, dançou Gangnam Style com a camisa do Nerdinho. Ganhou, pelo que ganhou. Eu ganhou. Foi qualquer coisa. Ô, Matheus, um abraço pra você ter pagado esse mico, cara. Muito bom. Vários contos, catálogo literário dessa semana já atualizado. Temos aí, por favor, oitavo desafio literário da Skynerd. Fique prestando atenção aí se você quer escrever. Nosso querido amigo Daniel Rossi já está na nona parte do conto Eternidade S.A. Temos um conto chamado Cuspir Já Não Pode. Por Henrique Caldeira, fiquei curioso. No meu país, fale minha língua. Olha aí o nome dos contos. Por Ederson Costa. Excelente. Muitos contos, cadê? Continuem mandando. Primeiro e-mail, Camila Teles e Sailker Teles. Eu acho que é Sailker, é isso? Tá escrito certo? Desculpe. Fukuoka, Japão. Fala, nerds. Parabéns pelo Nerdcast do Hobbit. Foi muito divertido. Eu estava ansioso aguardando a opinião de vocês sobre o filme. Gostaria de comentar um fato curioso que aconteceu conosco em uma recente viagem a Taiwan para participar de um congresso. Há apenas 2 semanas da estreia do Hobbit, estávamos passeando pela cidade de Taipei quando nos deparamos com um restaurante inesperado. O lugar tinha tema de Tolkien, com bastante referência aos seus anéis e ao Hobbit. Ficamos tão impressionados com o lugar, para não dizer completamente malucos, no melhor estilo urso do pica-pau, que jantamos lá no mesmo dia e almoçamos no dia seguinte, antes de pegar o voo de volta pro Japão. Olha aí. Maneiro. O lugar, chamado Dream of Hobbiton, além de ter ambientação no melhor estilo RPG, também possui vários artefatos ligados à obra de Tolkien, como réplicas da ferroada, e da Andúril, os fragmentos da Narsil, o elmo de Sauron, o cajado do Saruman, o Um Anel e a criatura Gollum em escala natural. Irado. Então tem aí o link do lugar, se você está perto de Taipei, aproveite e visite. Tire foto com a camisa do Jovem Nerd lá e clica aí no post da Skynet pra vocês conhecerem como é que é. Muito bom. Excelente. Curioso. Felipe Fantacucci. Sem idade, sem cidade, sem nada. Então eu vou ler de novo aqui. Felipe Fantacucci, você perdeu a sua oportunidade. Olha aí. Eu não quero nem saber o que tinha no seu e-mail, cara. Tem que mandar cidade, idade e de preferência profissão, se você é estudante. Exatamente. Não. Como você não é nada, você não existe pra nós. Exatamente. Você não é nada. Bruno Daniel da Cruz, 21 anos, estudante de engenharia elétrica, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Viu como é que faz, Felipe? No início do cinema, os filmes tinham aproximadamente 12 FPS, ou frames por segundo, per second. Sempre observando que, para que haja noção de movimento, o processo de exibição de cada frame é tal que exibe-se um frame, bloqueia-se a projeção, para durante esse bloqueio, a máquina trocar de frame. Uh-huh. Que quando posicionado é exibido, isso resulta em 12 frames de imagem e 12 de escuro, claro. O flicker. Como todo flickering and blur que se possa querer. É aquele filme antigo, né? Que a gente vê meio bem esquisito. Pra quem não conseguiu entender, sabe quando você pega o caderno e desenha e faz aquele negocinho e vai... Sabe? Uh-huh. Não sei se você conseguiu entender agora, mas... Quando você desenha várias páginas e você faz... Entendi. Faz o... Quando os filmes começaram a aumentar de tamanho, mais do que apenas um trem chegando a uma estação, os espectadores passaram a reclamar de dores de cabeça, levando até uma fama do que o cinema fazia mal à cabeça. Olha! Isso se dava porque nessas 24 trocas de frames, né, escuro, claro e película, uh-huh, havia tempo para a pupila abrir e fechar ligeiramente, cansando o músculo. Olha aí! Assim, por causa disso, dobrou-se o número de frames por segundo para 24. Olha aí. Olha que interessante, quando a tela escurecia e voltava, nossa pupila, né? Isso. Conseguia identificar o escuro e ficava mexendo lá. E aí você ficava com dor de cabeça, provavelmente. Interessante. Como comentado pelo Azaghal, a projeção atual, desde os anos 30 ou 40, exibe 48 FPS. Porém, as imagens são em 24 FPS. Assim, a ordem de projeção seria a seguinte. Frame, escuro, mesmo frame, escuro. Uh-huh. Aí, então, reinicia o processo com a próxima frame inédita. Então, imagem escuro, imagem escuro. É a mesma imagem. É isso aí, aí volta, aí próxima imagem, imagem escuro, imagem escuro. A nova tecnologia, entre aspas, que está chegando aos cinemas, não repete mais os quadros. Uh-huh. São 48 FPS inéditos, aumentando sensivelmente a percepção de movimento e acabando com qualquer flickering ou blur que possa ter restado. Que aí vai frame 1, escuro, frame 2, escuro. Isso. 3, entendeu? É. Exatamente. Uh-huh. Outro ponto interessante do nosso Peter Jackson tecnológico é o fato de que o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, ter sido filmado em 5K. Ah, sim, isso é verdade. Isso significa que são mais de 5 mil pontos horizontais, pixels no caso, são 5.120 pixels horizontais por 2.700 pixels verticais. Toma resolução. Contabilizando 13.8 megapixels. Uh-huh. Ou seja, uma resolução 6 vezes maior do que uma imagem de Full HD da TV. Sua TV da sala. Isso é muito bom. Agora a gente não vai aproveitar isso, mas sei lá que resolução que vai vir no futuro, né? Que o Hobbit vai estar preparado pra isso. Não vai ter aquele standard definition horroroso. Exato. Que nos filmes antigos, né? Ele já preparou para o futuro. Eu não lembro onde eu li ou vi alguém falando, o pessoal fala que cinema mesmo, né? Cinema roots é imagem com blur, cine look. E aí alguém comentou, não, meu amigo, cinema roots é 12 frames por segundo. Exatamente. Isso é que é cinema de verdade, né, cara? Então, cabelo na tela. Tudo depois disso é progresso. Exatamente. Maria Segular Web. C ponto, né? Parece que é Segular. Ah, tá. Maria C ponto Gular de Andrade. Não. Web. 18 anos, estudante de letras na UFTM, Uberaba, Minas Gerais. Não sei se vocês sabem, mas houve na década de 60 por parte dos Beatles, ela vem. Eu sei disso. Interesse em comprar os direitos de O Senhor dos Anéis para que o diretor Stanley Kubrick dirigisse. Isso aí. E os próprios Paul, George, Ringo e John fizessem os papéis no filme. É isso, isso é verdade, total. Óbvio que o departamento de vai dar merda da família Tolkien proibiu essa sandice. Se eu não me engano, o departamento de Tolkien, o próprio Tolkien, deixou ordens explícitas pro departamento de vai dar merda, dizendo que não poderia vender os direitos pra Disney. É mesmo? Eu tenho plena certeza disso. O C.S. Lewis vendeu. Ainda sobre a Nerdcast, tenho certeza que li algum lugar, mais precisamente em Contos Inacabados, sobre o motivo pelo qual o Gandalf escolheu os Hobbits para a Demanda do Anel. Deixei a preguiça de lado e resolvi procurar essa tal parte do livro. Olha aí, que excelente. Olha aí. Infelizmente, para que faça o mínimo de sentido, terei que transcrever o trecho. Não há problema. Haviam começado a esquecer. Esquecer seus primórdios e suas lendas. Esquecer o pouco que tinham conhecido da grandeza do mundo. Ainda não se fora, mas estava sendo sepultada. A lembrança do sublime e do perigoso. Mas não se pode ensinar essa espécie de coisa a todo um povo. Não havia tempo. E de qualquer modo é preciso começar em algum ponto, com alguma pessoa determinada. Atrevo-me a dizer que ele foi escolhido. E eu apenas fui escolhido para escolhê-lo. Mas dei preferência a Bilbo. Em mais alguns trechos, e aliás em quase toda essa parte do livro, Contos Inacabados, apêndice, nota sobre o texto de A Busca de Erebor, Gandalf parece deixar a entender que Frodo e Bilbo foram escolhidos por uma força superior e foram designados a fazer o que fizeram, e que ele próprio foi escolhido como um condutor de tal decisão. Ilúvatar talvez o tenha mandado para a Terra-média para que ele conduzisse a Guerra do Anel da forma que deveria. Mas depois ele diz que não se lembra mais dessas coisas, conversinha do Gandalf. Como no próprio livro, as suposições quanto a isso. Nunca saberemos a verdade. Mas e se tratando do mundo fantástico, tudo é possível, né? Não é uma coisa que a gente vai, que absurdo, vamos descartar isso. Tudo é possível. Sim. Daniele, 21 anos, estudante de engenharia mecânica Curitiba, Paraná. Eduardo Spohr lembrou-se muito bem do parentesco de Bilbo com as fadas. Realmente isso aparece no Hobbit. Além disso, acredito que Gandalf tenha buscado um Hobbit para compor a companhia devido à seguinte frase que aparece no caderno dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Em O Silmarillion, abre aspas, muitos são os estranhos acasos do mundo e, quando os sábios tropeçam, a ajuda costuma vir das mãos dos fracos. Olha aí. Mais um argumento para o que a gente está discutindo sobre Bilbo. Pode ser viagem minha, mas acredito que pela experiência que ele tinha com os hobbits, não esquecendo que Gandalf estava na Terra-média há centenas e centenas de anos, quando se deparou com a necessidade de encontrar um outro indivíduo para compor o grupo, o que lhe veio à mente foi um dos pequenos. Na verdade, quando ele escreveu o Hobbit, ele só queria um cara pra ser ladrão. Exatamente, não tinha explicação nenhuma. Depois vem toda essa viagem. Isso depois a gente conserta. Mas o Hobbit era só um cara pequenininho que ia ser o ladrão do grupo. Isso aí. Basicamente, composição de grupo de RPG. Hudson Paganini, 27 anos, profissional temporariamente desprovido de ofício, Vila Velha, Espírito Santo. Paganini. Paganini, compositor, clássico. Quantas pessoas te apelidaram de Peganingue? Ou de Paganigue? Olha as referências. Sério, isso deve ter acontecido. Se não aconteceu, ainda dá tempo, hein? Ouvindo a Nerdcast 343 e os anteriores relacionados ao universo tolkieniano, me incomodou um pouco as situações do Senhor da Oceania sobre o Orc Gatinho ou Patrick Swayze. Que na verdade se trata de uma orc e não um orc. Notei essa curiosidade após assistir a versão estendida e ouvir comentários de Atagal sobre a figura peculiar no Nerdcast sobre o Retorno do Rei, e achei estranho ninguém ter comentado sobre esse fato em todos esses anos. Talvez esse não seja um detalhe tão importante a ponto de ser percebido por muitos, mas fica pela curiosidade, pela possível explosão de cabeça. Você tá completamente maluco, Paganini. O orc gatinho lá, o que fala Cacabaltz, é uma orc mulher? Não é. Não, cara, é impossível. Não é, cara. Não tem como ter orc mulher. Não se vê orc mulher, é verdade. Orc mulher, cara, seria a orc mais sinistra do mundo. Ai, cara. Não tem como ser. É o orc Patrick Swayze. Agora, por favor, tomem suas conclusões aí, porque realmente... Agora, se você quer usar isso como uma desculpa aceitável... pra suas fantasias... Não, não é seu, é... com um momento Alexandre Babaca. Só uma observação, porque a gente fala errado porque a gente não é obrigado a usar a grafia do inglês. O EY no final da palavra de Disney, na verdade não se fala Disney, se fala em inglês, na pronúncia em inglês, Disney. Tem o som de I. Nossa é senhora. Disney. Então os cavaleiros que dizem Ni, na verdade são os cavaleiros que dizem Ney. Potato, potato. Que é, cara. Tem muito americano aqui que fala Disney. Não, né? Mas nunca... Americano fala Disney, nunca. Caraca, Disneyland. Então quer dizer que é, a gente sempre chamou e o cara, na verdade, é o Interni. É Interni. Exatamente. Outro nome que aqui no Brasil se fala muito é a Britney Spears, que na verdade é Britney. Olha Britney aí. Spears, né? Ni Mato Grosso. Ni Mato Grosso. A exatamente. Piada do nome em português mudou completamente, né? É Walt Disney. Isso agora vai virar um quadro do Nerdcast? Momento Alexandre Babaca, é isso, cara? O quadro já existe, a gente só deu o nome, né? Alexandre Babaca. Walter Elias Disney. Acho que a gente podia já começar tirando uma coisa da frente. O quê? Dizendo que ele não foi congelado. Isso é mentira. Ah, não. Caralho, cara. De pano pra falar disso, cara. Malditos céticos, cara. Muito pelo contrário, ele foi cremado. Não foi. Ah, cremado. Tá pode bom. Passar pra não ter prova. Foi cremado e o Michael Jackson morreu mesmo. É isso aí. É, daqui a pouco tá falando aí que o homem foi à lua. Tá aqui, pai. Tá. Nascido em Chicago, 1901. De família irlandesa. Aqueles dias, você leu a biografia de 1000 páginas. Peraí. Então, o cara que escreveu essa biografia gigante, ele fala que ele se preocupa muito com a primeira frase dos livros dele. E a primeira frase dessa biografia é: Elias Disney era um homem duro, que é o pai do Walt Disney. Uhum. Ele era aquele cara durão, que é igreja todo dia, não é só domingo. Quer dizer, esperar que 1900 todo pai era durão, é, né, cara? Ainda mais irlandês, cara. Não, então, mas você imagina que os amigos do Walt Disney achavam o pai dele, o seu Disney, Caxias, durão. Então ele botava a molecada pra trabalhar. Ele devia ser o nível extreme, né? Ele era o nível extreme da parada. E ele exigia muito dos filhos. E ele tinha aquele negócio de ser empreendedor. Ele queria ser dono da própria vida e tal. Mas basicamente nunca conseguiu a vida inteira. Ele morou em várias cidades nos Estados Unidos, o próprio Walt Disney morou pelos Estados Unidos inteiro, porque era sempre o pai dele indo de um lugar pro outro, atrás de oportunidade de negócio. Ah, o irmão abriu uma fábrica de sei lá o quê, ele foi também abrir, virar sócio e tal. Não, agora eu vou virar fazendeiro. O negócio é virar fazendeiro, eu quero uma vida pacata do campo. Aí ele ia virar fazendeiro e fracassava como fazendeiro. Mas, por outro lado, deu esse espírito empreendedor pro cara mostrar esse negócio, ser dono do seu próprio negócio, também influenciou. O Disney até fala que quando ele, o pai tentou ser fazendeiro, eles moraram lá em Mar Marcelin, que ele se mudou, né, pra uma puta cidade pacata. Tem muita coisa da obra que veio e de tudo, dos parques, de conceitos das animações que estão, né, nessa vida pacata que ele teve aí. Morou 5 anos, né, em Marcelin. É, que eles moravam em Chicago, o bairro deles estava virando meio barra pesada, uns amigos dos irmãos mais velhos do Walt foram presos e tal. E o pai dele falou, não quero meus filhos metidos nisso, aqui tá virando barra pesada, vou pro campo, vou virar fazendeiro. E aí ele foi pra Marcelin, que é uma cidade inventada porque o trem precisava parar no meio do caminho, então não tinha nada. Caraca, vamos fazer uma cidade aqui pra... É. O tempo parar. Último, próximo posto daqui é 500 quilômetros. Né? É. Então, lá ele vivia lá no campo, aquela vida tranquila e tal, a ponto de ele demorar pra entrar na escola, que os pais queriam que ele entrasse na escola junto com a irmã mais nova. Então, ele ficou uns 2 anos, com, sei lá, 6, 7 anos de idade, sem ir pra escola, ele ficava mundiando o dia inteiro. Então, ele pôde viver essa vida que até hoje você consegue ver nos parques e nos filmes e tal, esse... A parte bucólica. É, a parte bucólica da parede, idealizado. Aí o pai se mudou pra Kansas City pra trabalhar com o irmão dele, que era tio do Disney, que era engenheiro de trens. E aí o cara passou a conhecer trem e desenvolveu uma paixão absurda por trem, tipo o Sheldon, sabe? O cara adorava trem. Aí você vê... Pra ver tudo isso depois na obra dele, você rapidamente vê. Todo parque tem uma linha de trem, o cara já vinha desde moleque, já. Bom, e aí tem aí o cara crescendo, entregando jornal, vendendo lanche na estação de trem. Entregando jornal não, se fudendo entregando jornal, né? Dando de madrugada, acordando. No frio, na chuva, nevasca e tal, ele moleque. E ele tinha que dar o dinheiro pro pai, ele não podia guardar o dinheiro porque o pai pegava o dinheiro dele e botava numa poupança. Não é que o pai gastava não, ele falava, não, estou garantindo o seu futuro, me dá seu dinheiro que eu vou poupar. Ele, pô, rapaz, mas eu quero gastar aqui. E o pai era mega durão em cima disso, controlava até o dinheiro da molecada, dos filhos todos. Tá certo ele. Tá certo, pô. Ele já desenhava, né? Diziam que ele era um bom desenhista, mas naquele esquema, né? Ele era o melhor desenhista da rua, assim. Não dava pra... Ele nunca foi um bom desenhista. Porra, ele era, né, o melhor desenhista da cidade do trem. A cidade que o trem para. Porra, cara. Quando ele tinha 16 anos, ele se alistou no exército, porque tava rolando a primeira guerra, né? Era 1917 já. Mas eles não deixaram, porque ele era menor. E aí ele achou uma alternativa na Cruz Vermelha. E aí ele foi pra França e ficou dirigindo ambulância. A mãe dele falsificou a certidão de nascimento dele. Uhum. Rabiscou um zero no um lá e mandou ver. Ele devia, excelente, ele, né? Isso é chato pra caceta, né, cara? Achar o cara pra guerra, maluco. Que o cara devia perturbar. O pai é que era durão, porque a mãe é uma filha da puta, né, cara? Não, ela deixou que ele fosse pra guerra, porque ela mesma disse que se não fizesse isso, ela sabia que ele mesmo ia falsificar a assinatura e ia dar um jeito, sabe? Ele foi frouxo. Que a galera que ia pra guerra nessa época mentia idade e ia pro front. Ele, ah, não, tudo bem, não preciso ir não, vou pra Cruz Vermelha. Por que que ele não falsificou pra entrar no exército? Exato. Ele tentou, na verdade, ele não tentou falsificar, ele tentou se alistar, mas ele foi... Acho que ele tentou umas duas ou três vezes, mas ele foi rejeitado. Então, mas ele, já que ele ia falsificar, falsifica pra uma parada mais bonita. Ah, ele só teve a sacada depois, né? Puta, falsificar. É. Lembrando sempre que nós somos contra qualquer tipo de falsificação. Mesmo que seja pra você ir pra guerra. Na guerra não tem história que ele pintou o caminhão e todo mundo ia pra alegrar as pessoas? É, ele fazia os desenhos lá, era o sucesso do pelotão, fazia desenhozinho pra... Ele era o sucesso. Caraca, essa frase... Sabe quem era o sucesso do... Pelotão também. O pai do Quagmire, cara. Ele era o queridinho da Marinha. Tem a história que o Disney, ele dirigiu uma ambulância, alguma coisa nesse sentido. Ele dirigiu ambulância um ano lá. O que eu não sei se é muito verdade, porque ele com 16 anos se alistar e já ia dirigir ambulância, né? Mas beleza. E ele pintou, né? Fez os desenhos garranchos dele na ambulância pra alegrar as pessoas na guerra. Olha aí. Essa história é famosa, porra. Gás de mostarda queimando pra todo lado e ele vindo com a ambulância bonitinha pelo meio da parada. Aí todo mundo feliz, né? Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! Quando ele voltou da guerra, né, depois de ter passado um ano na França, né, não combatendo em si, mas, sabe, passando por todo o treinamento militar e tal, todo o esforço físico, ele voltou com o corpo realmente transformado, sabe, ele voltou muito maior, muito mais forte. E aí teve um episódio muito icônico na vida dele, que o pai tentou bater no irmão dele com um martelo. Aí sim você conseguiu ilustrar o quão linhadura ele era, né? Sim. Até agora ninguém tava entendendo, ó, o cara segurava o dinheiro das crianças. Quando ele vai e punir o filho com um martelo, aí beleza, a gente consegue sacar que o cara tava passando um pouco do limite. Nisso, o Disney segurou o pai, né, com as duas mãos, e depois disso o velho nunca mais tentou bater nos filhos. De volta aos Estados Unidos, aí ele começou a trabalhar de fato com animação e desenho e tal, porque é o que ele gostava e o que ele já fazia desde a escola, era cartunista. Não existia de animação nessa época. Existia aqueles curtas que iam pro cinema, né? É, ele trabalhava nesse estúdio que fazia a publicidade que vinha antes do filme, que sempre bom lembrar, nessa época, o cinema era o grande entretenimento. Você passava a tarde inteira no cinema, você comprava o ingresso que tinha direito a os curtas de animação antes, o noticiário. Tinha curtas, tinha aquelas séries, tinha jornal também, né? Noticiário. Era o pacotão completo, era, sei lá, 25 centavos de dólar na época, que devia ser uma fortuna. Mas era o pacotão, então tinha publicidade. O cara fazia umas animações lá. Nessa época da publicidade, ele conheceu o Ub Iwerks. O Iwerks era colega de trabalho dele, né? E aí eles resolveram fazer um estúdio de animação que chamava Iwerks Disney. Na verdade, era Iwerks Disney. Iwerks Disney. Disney. Disney. Disney. Ele fazia aquela série chamada Laugh-O-Grams, né? Que era aqueles curtazinhos. Ele convenceu o cinema lá da cidade de passar os curtas que ele produzia. Pô, ele deve ter convencido na porrada, né? Depois que ele se segurou o pai valentão que esmagava todo mundo no martelo, o cara ficou falando, coitado com o Disney. Ele chegou, quero passar um curta, passa aí. O que eu acho impressionante do Walt Disney é que o cara tá sempre envolvido com a ponta da tecnologia, tipo assim, levantar a barra de padrão, entendeu, das coisas. Muita gente teve o primeiro contato de mistura de desenho com filme no Roger Rabbit, né, que é de 88 da Disney. Depois eu fui ver, puta, Mary Poppins, da própria, né, do próprio Disney, já tinha isso na década de 60, né? Mas, cara, o Walt Disney fazia nessa época uns curtas de 7 minutos chamado Alice in Cartoon Land. Procura aí no YouTube que você vai achar. Era uma menina filmada, live action, que entrava no mundo desenho animado. E, cara, nessa época você já tinha essas interações do desenho animado mexendo na roupa da pessoa. É impressionante, cara. Você tá falando aí década de 20. Ele era criativo, assim, de técnicas pra fazer a coisa funcionar, né? Mas ele não era um cara de tecnologia. Ele não foi precursor de, assim, vamos fazer uma tecnologia pra isso. Eu acho que ele era mais de identificar no mercado o que que tá sendo feito, né? E ir atrás desses caras que estão fazendo a... É, exato. E é um negócio que a gente vai fazer durante esse Nerdcast inteiro, é assim, comparar o Walt Disney com o Steve Jobs. Nisso ele era... É verdade. Mesmo esquema do Steve Jobs. É verdade. Ele tinha a visão, ele juntava a equipe em volta dele, botava os caras pra fazer. É isso que o JP falou, ele não desenhava, ele não roteirizava, ele não dirigia, ele não fazia nada, ele era o produtor do negócio. Ele tinha, cara, tive uma ideia de fazer uma câmera que filma debaixo d'água. Ele ia lá e... Encontrava quem fazia, né? Encontrava... E como o Steve Jobs acabava levando o crédito da parada. Levava o crédito da parada. Mas ele era bom, assim, de mexer com sombra, né? De fazer movimentação de sombra na tela. Enfim, ele... Caralho, tá me falando que a maior qualidade do Walt Disney é fazer cachorrinho com a mão, assim? Na parede. Projetar sombra na parede. Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! Toda essa inovação resultou em quê? Em falência. Várias vezes, né? Não foi só uma vez. Faliu a empresa, ficou endividado pra cacete e saiu fora, né, cara? Eu acho que ele faliu antes de conseguir botar os filmes da Alice nas ruas, né? Não conseguiu. Ele mandou o irmão pra Hollywood, o Roy, que ia ser o parceiro sócio dele a vida inteira, pra tentar arrumar dinheiro e tal, mas teve que pedir falência da empresa porque o negócio era muito caro e... Ele torrou a grana que o pai dele fez ele guardar lá vendendo o jornal, né? Então você vê que o pai tava certo, né? E ele nunca foi um bom administrador também, né? Isso tem que ser dito. Ele falava, eu tenho as ideias e o Roy se vira pra arrumar o dinheiro. O Walt Disney, ele era o nome que todo mundo conhece, né? E o Roy Disney foi... imprescindível. Se não existisse o Roy Disney, não ia existir, sabe, tudo que existe da Disney. Eu acho que tem um pouco de mito aí também, de querer mostrar ele como o gênio que, pô, é desligado da parada material, entendeu? É muito da construção de um personagem em volta dele também. Porque ele era um cara muito organizado pra fazer essas coisas acontecerem. E tem várias passagens que é ele que vai negociar no banco, é ele que faz o mortgage da casa dele, enfim, é ele verdade. Que vai atrás, né? Ele que tinha os relacionamentos com esses caras que botavam dinheiro na parada. Então, eu acho que é um pouco de construção de personagem. A gente olha pro gênio assim, o gênio é o cara desligado dessas coisas, entendeu? E ninguém daria certo do jeito que ele deu se ele não tivesse uma cabeça empreendedora boa também, entendeu? De repente, não dá tempo dele fazer tudo, mas não é que ele não entendesse das coisas também, né? Eu acho que ele quebrou algumas vezes, ou outros não deu certo economicamente, porque ele ia buscar essas novas tecnologias e essas porras eram caras. E nem tudo dava certo, né? Você, pô, não acerta 100% em tudo que você vai investir nesse tipo de mercado. Então, alguns investimentos deram na água. Não é porque ele não era bom administrador, é porque ele arriscava, né? E aí ele vai com o irmão Roy pra Hollywood. Pra Hollywood e assina um contrato com a distribuidora de desenhos animados pra distribuir os cartuns deles pra empresa que passou a se chamar Disney Brothers Studio. Lembrando que a gente tá falando de um universo que só existia nas salas de cinema, né? Isso. Você precisava distribuir, você precisava realmente ter alguém que fizesse as cópias dos rolos e precisava transportar aquilo pelo país, pela cidade, fechasse as salas, porque também os cinemas naquela época eram dos estúdios, então você ia no cinema da Universal, no cinema da RKO, então tinha que fechar esses acordos. É, funcionava de uma outra forma, né, do que hoje em dia. É. E aí, como é que começou o trabalho dele em Hollywood, de novos empreendimentos? Ele começou fazendo essas comédias da Alice, né, apesar de ser caro. Ele fez várias histórias, a Alice nas Arábias, Alice no Fundo do Mar, Alice aqui, Alice ali. E nesse meio do caminho, ele inventou um personagem chamado Oswald, The Lucky Rabbit. Se for ver o desenho, é bem parecido com o Mickey, com a orelha mais pontuda, assim, que era muito na onda do Gato Félix. Dizem que o processo foi meio assim, ah, já tem gato, já tem cachorro, já tem, ah, coelho, não tem coelho, vamos fazer um coelho. Ele e o Ub Iwerks inventaram esse personagem, o Oswald. O Oswald, ele é o Mickey sem as orelhas redondas. É o Mickey. É impressionante, a mudança foi muito sutil, né, cara? Só que eles estavam nesse acordo com a Universal, com essa distribuidora da Winkler, e o marido dela, Charles Mintz, é que passou a cuidar mais dos negócios. E aí chegou lá uma determinada hora que o Charles Mintz não estava satisfeito com o trabalho, principalmente o orçamento. Eles estouravam o orçamento pra caramba, atrasavam. Aí que o JP falou, na lenda pessoal do Disney, porque ele era perfeccionista, ele queria fazer sempre o melhor e queria pagar os melhores salários pros funcionários, aquela história toda que você acredita ou não. Não, né? Melhores salários nunca. É, mas ele, enfim, entrou em atrito com o distribuidor e o distribuidor falou assim, não tem problema, eu vou montar meu próprio estúdio, inclusive já contratei metade da tua equipe e vou levar o Oswald. Aí o Disney, pô, não, peraí, o desenho é meu. Não, é seu nada, olha aqui, tá o contrato, você me cedeu os direitos pra tudo. Você toma, só... assina sem ler mesmo. Cadê o irmão dele nessa hora? Ou seja, o coelho fica em posse da Universal, né, que vai ser um concorrente dele pro resto da vida. E ele fica putaço com isso, ele, naquele momento, ele promete, ele pega um punhado de terra em direção ao pôr do sol. Nunca mais vou passar fome na minha vida. Nunca mais vou ceder os direitos da minha obra pra ninguém. E você sabe que readquirir os direitos do coelho era uma obsessão da Walt Disney Company. O dono do direito do coelho era a Universal, que é dona da NBC, uma empresa de televisão. A Disney é dona da ABC e da ESPN. E existe um jogo, que é o da segunda-feira à noite, que é o Monday Night Football, que é um jogo tradicional do campeonato. As maiores audiências sempre eram do Monday Night Football. E a NFL mudou a forma dela de mexer no calendário e resolveu que o jogo principal passaria a ser o de domingo à noite, o Sunday Night Football. Uhum. E quem passou a ter o direito desse jogo foi a NBC. Quem tinha o Monday Night Football é ABC, né, da Disney. Só que a NBC queria, para ser o narrador desse jogo, um cara chamado Al Michaels, que é o principal narrador aqui do esporte, né? Um cara que faz as Olimpíadas, faz a parada, é um cara bom pra caramba, né? E ele era contratado da ABC, da Disney. Então eles fizeram a negociação. A NBC pegou o contrato do Al Michaels e pra isso cedeu o coelho pra Disney. Olha! A troca entre o coelho e o narrador de futebol americano. E só em 2006. 2006, exatamente, foi agora. Foi só em 2006. E eles fizeram o que com o boneco agora? Eles fizeram o Epic Mickey, o videogame Epic Mickey. Não, eles fizeram um jogo. Mas no Epic Mickey é o Mickey encontrando o Oswald e, sei lá, libertando ele, não sei porque eu não joguei. Eles se abraçam e ficam... Que na verdade agora é importante lembrar que não é Mickey. É Mickey. É Mickey. Ele não é um camundongo, é um treinador de boxe. Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse. Diz a lenda, de novo, que no trem de volta de Nova York pra Los Angeles, ele teve a ideia de que ele ia criar um novo personagem incrível, que era o Oswald com uma orelha redondinha. Ah, Cris, essas histórias aí todo desenho se inventa, sabe? Ah, porque eu tava fazendo personagem pra Sabesp, aí fiz uma menina com um polvo na cabeça. E eles não gostaram, né, cara? É, todo mundo conta essas histórias aí. Também foi um processo meio assim, ah, já tem gato, já tem isso, o rato, se a gente fizer o personagem desse jeito, ele é fácil de desenhar. Foi um processo quase que científico pra chegar no Mickey, né? Muita gente diz que aquele Steamboat Willie, aquele episódio que o Mickey tá... Que ele tá pilotando Não é um episódio, é uma gif animada. Ele tá pilotando lá o barco a vapor. É o primeiro, mas esse não foi nem a primeira animação do Mickey. Ele teve outras animações mudas. Não, mas elas não foram lançadas, não, né? Não foram distribuídas e a tal. A primeira foi o Plane Crazy, de novo, tá no YouTube, e é engraçado você olhar, porque assim, a galera hoje reclama do politicamente correto e tal, cara, isso 1920, sei lá, era completamente louco, assim, ele sobe no avião, ele sai matando os bichos, aí ele passa a vaquinha na hélice e faz um bife, ele passa a mão na bunda da mina, ele, como diria naquela época, ele pintou o caneco. Tocou o terror. Mickey tocou o terror. Era o Mickey transviado, mano. Ele fez, terminou e não conseguiu o distribuidor. E aí ele viu a oportunidade dos filmes com som e falou, pô, eu vou fazer um desenho animado com som. Aí, de novo, ele e a equipe dele desenvolveram a técnica de você fazer um desenho animado com o som, como você sincronizar e depois concretizar, fazer uma trilha de som sincronizada com a trilha visual. Cara, e como eram bem feitos essas animações com a trilha própria, até Tom e Jerry, não tem nada a ver com Disney, mas Tom e Jerry também, nessa época, né, ele vinha com essa da sinfonia acompanhar a ação do desenho, né? Tom e Jerry. O Félix, por exemplo, que era o grande personagem da época, que era conhecido no mundo inteiro, essa foi uma das grandes inovações do Mickey. Ele tinha expressões faciais, sabe? Ele tinha uma personalidade que ele transparecia pela expressão corporal dele, pelas expressões faciais, depois pelo som, sabe? Então ele quebrou várias barreiras. Até por isso o Félix quase que caiu no ostracismo. Na época já existiam desenhos com som, mas o que as pessoas faziam? Elas filmavam as animações e depois simplesmente jogavam a trilha sonora. Não, sim, pensavam no processo inteiro como ele pensou. Sim, sim. Sabe? Isso acho que foi o mais inovador dele. Isso aí. Pegou a tecnologia da época e foi além do que ela oferecia, né? Ele colocou o fator humano, o fator de criatividade em cima. E o Tom e Jerry, ele é de 1940 e é do Hanna e do Barbera quando eles ainda trabalhavam na MGM. Isso, isso. Mas ele é de uma geração que já foi assim, uma resposta à Disney, que a Disney fazia os desenhos família, né? E aí veio o Looney Tunes, o Tom e Jerry, a Betty Boop, o Mr. Magoo, a própria Pantera Cor-de-Rosa, que era assim, não, vamos fazer uma parada diferente, meio pra adulto, assim, meio sarcástico e tal, porque o Disney era muito quadradão, ele era sucesso absoluto, líder de mercado, mas até que alguns que trabalhavam pra ele falaram, cara, chegou a hora de inovar, mas isso só na década de 40. Antes disso, década de 20 e 30, era a escalada da Disney Brothers Studio. É, não, aí já tinha mudado pra Walt Disney. É, né? Walt Disney Company. É, Walt Disney Studio de 1926, já tinha mudado de nome. Você sabe como que mudou o nome da empresa? Ah. Ele simplesmente mandou fazer um letreiro, um belo dia, no escritório, e em vez de colocar Disney Brothers, ele colocou o Walt Disney Company. E o irmão dele não falou nada? Falou, ah, deixa quieto. Então tá bom. Deixa ele lá, que o Marcelo tem um martelo lá na gaveta dele. Sua vida! José Carioca, Mickey Mouse! As salas de cinema não estavam preparadas para receber o som. Ainda era a era do cinema mudo. Então ele faz um acordo com o Pat Powers, que tinha uma empresa de áudio, para fazer tipo uma venda casada. Você comprava o equipamento do cara. Vinha com as animações. O que você vai fazer com esse som? Cara, você vai botar um Mickey, cara, que é a maior sensação da parada e tal. Mas e aí veio mais sucesso. Veio os Três Porquinhos em 33, foi um mega sucesso, né? A música Who's Afraid of the Big Bad Wolf, né? Que isso. Tocava pra tudo quanto é lado. Era tipo Gangnam Style da época. Nossa. E pior que agora tá todo mundo imaginando, hein? O lobo e os porquinhos dançando. Aí em 1930, uma parada muito importante até hoje pra história da Disney, que eles começam a fazer merchandising do Mickey. Ah... Isso foi a revolução, né? Isso foi a revolução. E era no início assim, toalhinha de mesa e tal. E a parada foi crescendo, que a gente vai contar aqui na história que muitos filmes da Disney fracassaram nessa época, mas o negócio de merchandising foi segurando a onda, porque o Mickey virou mania nacional. Quando eles lançaram a linha de produtos do Mickey, um parceiro comercial deles, lá um vendedor, inventou o Mickey Mouse Club. Você recebia carteirinha pra galera que ia no cinema ver os filmes do Mickey, já levava o uniforme. Então era a galera do Justin Bieber de 1931. Tipo, em 1931 já tinha 1 milhão de membros, então começou a febre do merchandising em cima disso e eles começaram a faturar muita grana. Então, mas é engraçado que essa febre só começou mesmo depois que tinha os produtos piratas. Foi aí que o Disney teve a ideia de fazer os produtos. Já tinha muita coisa do Mickey pirata no mercado. E aí que eles viram que tinha uma oportunidade de negócios. Ah, não duvido. Ah, porque começou a galera fazendo os piratas. Começou com pirataria. Uhum. Do Mickey. Acho que na época nem era pirataria, né? Nem se considerava. Você simplesmente bordava o Mickey na toalha e tu começava a vender. Aí o Disney começou a fazer oficial e era o Mickey, né? Só pode ter pirata se tiver um original, né? É verdade. O Pato Donald, a Minnie, essa galera surgiu quando? Surgiu nessa época, no final dos anos 20. O Mickey era muito careta. O Mickey era tão careta era, que a não, voz... ele é ainda, né, cara? Ele não falou que ele passava a mão na bunda da Minnie, jogava jogava a vaca na hélice. Mas ele tomou uma martelada e aprendeu. Não, ele era tão careta, que a voz dele era o Walt Disney que fazia. Só na França que ele não é careta, né, cara? Hã? Tá sempre bêbado e com o chefe na mão. Na Euro Disney você vai no parque e o Mickey, a luva é amarelada de nicotina. Tá sempre bêbado. Ô, mon ami! E aí o Donald era esse personagem rebelde e tal, e esquentado. Ele não é rebelde, ele é um porra louca só, né, cara? É, porra louca. É um maluco. Não, ele era mais nervoso. Porra louca. É um brigão, ele é um brigão. Porra louca. Veja bem, você faz um personagem que é um rato, tudo bem, que é depreciativo, mas ele tem short. Aí vai fazer um pato e bota ele sem short, só com uma camisa. O cara tinha que ser alterado mesmo. O cara era tão afetado por isso que ele saía do banho, você pode prestar atenção, de toalha na cintura. É, exatamente. E ele botava a blusa e ficava sem calça. Grandes mistérios da humanidade. Assim. Tem outra parada aqui nessa família Mouse, que, cara, eu queria saber que tipo de droga eles tomaram pra fazer dois cachorros. Um que anda em quatro patas e não fala, e o outro... Duas patas. É, o Pateta. Só fala besteira, né? O Pateta e o Pluto. Você sabe que a Disney considera esses cinco personagens até hoje como num escalão acima de todos os outros deles. Eles chamam até de os Fabulous Five. Olha aí. Olha, informação das internas, hein? O Tapia começou a soltar. Sempre que eu me irrito com alguém da Disney, eu pergunto pra ele: vem cá, você sabe me dizer por que lá no Brasil os caras traduziram o Donald pra Pato Donald e manteram o Mickey e Mickey Mouse e não traduziram pra Rato Mickey? Ele... Porque em Portugal eles chamam de Rato Mickey. Ah, claro. Agora é verdade que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, estou produzindo aqui pelas minhas pesquisas, que os personagens da Disney, nenhum deles é casado. E nenhum deles tem filho, porque na época em que esses personagens foram criados e tal, começaram os lares a ter famílias divorciadas, os pais se divorciavam e tal. E aí eles não queriam que a criança visse o desenho com o Mickey casado com a Minnie, com um monte de filhinhos, família feliz, e a criança olha pro lado, família destruída, pai bêbado, a mãe fugiu com o carteiro, sabe? E aí você vê que o Mickey é namorado da Minnie, aquelas crianças ratinhos, são que sobrinhos. Que ratinho? Não tem ratinho? Não tem, pô. Tem sobrinhos. Caraca. Tem sobrinhos. Tem os sobrinhos do Mickey. Eu lembro só do Guinho, Zezinho e Luizinho. Chiquinho e Francisquinho. Tem. Eu só lembro dos são os sobrinhos, não são filhos de ninguém. Caraca, são velho, sobrinhos. Se fosse hoje em dia, tava tudo no Ratinho, no programa do Ratinho, velho. Fazendo paternidade, né? É, DNA, velho. DNA. O Donald é a mesma coisa, ele era namorado da Margarida e tinha lá os sobrinhos sem pai. Né? Exatamente. Mas eu acho que era mais pra plot da história do que uma ideia assim, não sei. Será? Acho que não, hein? O cara era tão meticuloso, que às vezes ele podia ter esse pensamento realmente. Tem um livro que meio que explica isso justamente pela aquela parada que foi dita no começo do programa, pelo relacionamento dele com o pai, porque o pai dele era um filho da puta e ele achava que não devia botar pai nos desenhos. É, olha aí. Faz sentido. É especulação, né? Mas... Pô, mas a Margarida não é do Fab Five, cara? Agora, pô... Não. Margarida é personagem secundário, peixe. É, porque o Pato Donald já sofre uma perseguição terrível. Todo mundo sabe disso, né? Você entra num parque da Disney, puta, tu achar um Pato Donald é difícil, velho. É Mickey é tudo que é lado. Tu olha pro lado, tá caindo um Mickey na tua cabeça. Não. Pato Donald é uma dificuldade. Não, Mickey é difícil também, não, mas rapaz. Essa parada que o JP falou é certíssima. Lá na Epcot, a gente foi agora no Natal, tem um negócio lá que é você pegar autógrafo com os caras. A gente pegou uma fila de 2 horas e são os 5. E aí filha no final perguntou, aí rola um questionário, ah, e aí, o que vocês acharam disso aqui? E aí minha filha falou, ah, eu queria ver a Margarida. Aí a mulher falou, ah, a Margarida tá por aí, ela tá no pavilhão, não sei o que lá. Na verdade, ela respondeu, never gonna happen, né? Em 1937 estreia o primeiro longa-metragem de animação ever, que foi A Branca de Neve e os Sete Anões. Foi um puta projeto daqueles Disney, mais uma vez, esticando a barra de padrão do que ia ser foda. Um filme produzido com $1,5 milhão naquela época, na depressão, o que é inacreditável, mas ele é, até hoje, considerado uma obra de arte. Ganhou 8 Oscars na época, assim, não é à toa, cara. Ele fez com foi aquela... um projeto tudo ou nada que ele fez, né, cara? Foi all in, né, cara? É. Porque ele investiu... O o que tinha e o que não tinha nessa porra. O orçamento inicial acho que era $200 mil. E aí quando o nego viu a forma que ele queria fazer e o negócio, né, tomando um outro vulto, vários investidores pularam fora do negócio e tal, e por pouco que não se realizou, né? Teve que ter muita persistência. Mas nessa época o Disney só fazia desenho animado. Certo? Ele só fazia curta pra passar no cinema. Ele tinha duas unidades. A equipe que fazia desenho do Mickey e a equipe que fazia o Silly Symphonies. E aí ele resolve fazer a equipe de longa-metragem. Silly Symphonies é aquelas musiquinhas, né? Música clássica com desenho animado que eu achava chato pra caramba quando era moleque. É o Mickey arrumando o jardim e o furacão chegando. Ah, tá. É, tipo isso. Ele fez esse orçamento bem na orelhada, assim. Ah, acho que vai custar 200 mil. Vamos lá. É, chega aí. Tomou um outro vulto no meio do caminho. Né? Que ele resolveu desenvolver técnica, ele resolveu filmar atores de verdade pra fazer rotoscopia em cima do movimento deles. É, lembrando que exatamente, os atores humanos, você vê hoje em dia, você vê, meu Deus, que movimento, que perfeito, né? Ele foi todo feito com essa técnica de rotoscopia. Mas é sinistro, porque se você pega esse desenho em específico, ou outros desenhos dessa época, os movimentos, era tudo muito mais impressionante do que é hoje. Não, eu sei, olha só, então. Não? A Branca de Neve pode enganar um pouco, porque ela era feita com rotoscopia, que equivale hoje aos caras que botam aquelas bolinhas de motion capture e grava os movimentos humanos e aí você vê um personagem em 3D super humano. Todos os personagens humanos da Branca de Neve são feitos em cima de filmes. Tinha uns atores fazendo aqueles movimentos e tudo. Mas essa técnica da rotoscopia, ela foi mesmo usada, só que por iniciativa dos próprios animadores e não do Disney, porque ele mesmo tinha proibido de usar essa técnica. Ele achava que era cola. Ele contratava mesmo os atores pra encenar as cenas, mas ele queria que os desenhos somente se inspirassem nos movimentos. Aí dele... Quando faltava menos de um ano pra estreia, os desenhistas falaram, tipo, cara, não vai dar tempo, a gente precisa fazer assim. E aí ele acabou cedendo, mas ele proibiu, inclusive a assessoria de imprensa, a divulgação da época, de dizer que o filme havia utilizado rotoscopia. Pra ele era meio que uma vergonha mesmo. É, roubou no jogo, né? Não, mas não roubou. Como eu te falei, que nem o motion capture hoje, né? Não, mas então, o motion capture é considerado por muito animador roubar no jogo. Quando teve o Senhor dos Anéis, tinha um grupo que defendia que o Gollum devia ser motion capture e o grupo que defendia que tinha que ser animação tradicional 3D. Tinha um outro grupo que defendia que tinha que ser stop motion. Mas eles todos podem conversar com os Oscars dessa galera, né? Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! E aí, pra provar que there's no business like show business, quando ele ganhou 8 Oscars, fizeram uma estatueta grande e 7 estatuetas pequenininhas pra ele posar pra foto e tal. Foi um puta sucesso. Nos próximos 5 anos, eles lançaram outros longa-metragens que foram... Agora eu entendi, uma estátua grande e 7 pequenininhas. Oscar das Neves. É impressionante, cara, que todos os lançamentos são os conhecidos, os grandes clássicos da Disney, né? Eles não são, tipo assim, Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi, grandes clássicos da Disney. Não foram alguns filmes entre uma porrada, não. Foi a sequência de lançamentos, cara. Cada filme que o cara lançava era uma porrada maior, cara. No Pinóquio, aí sim, eles inventaram lá, nos estúdios Disney, uma máquina nova e patentearam, que era Multiplane Camera, que o Walt Disney falava, cara, eu sonho em poder fazer mais, em poder mostrar mais, que a animação, cara, era basicamente assim, né? Plano 2D lateral, né? A câmera só se mexe em panorâmica pro lado, né, cara? E pilhava as células, tirava a foto e depois tira tudo, bota, substitui uma, substitui outra. Exato, personagem correndo era aquele fundo sendo repetido 30 vezes, né, cara? Tem uma cena no Pinóquio, cara, que é muito foda, que a câmera vem de longe da cidade e ela vai entrando, cara, e hoje a gente reconhece que técnica é essa de múltiplos planos, né? Tá tudo em 2D, mas você tem um plano que tem a árvore, você tem um plano que tem uma camada da cidade, tem um plano que tem a segunda camada da cidade, e quando você começa a dar zoom nisso, você move de formas diferentes os planos e dá aquela sensação de múltiplas dimensões, né? De você tá realmente entrando no desenho que é 2D, né? E isso, cara, foi feito com a máquina que era justamente uma câmera lá em cima apontada pra baixo, tal qual uma lâmina de guilhotina. E você tinha embaixo um trilho com vários planos de acetatos diferentes que eles iam subindo em direção à câmera. Então parecia que a câmera tá entrando no desenho. E aí, Cara, o mais impressionante é que como o primeiro plano fica muito perto da lente, pela própria posição da lente, ele se desfoca, cara. Então, você vê essa cena no pinóquio, você fala assim, puta que pariu, cara. Isso nunca tinha existido na animação, cara. Mais uma vez, Disney tá sempre puxando o trem, cara. O cara é a locomotiva. Ah, mas nenhum desses filmes teve o sucesso financeiro de Branca de Neve, né? Não teve, mas o principal fator foi a Segunda Guerra Mundial, porque ele ganhava muito dinheiro com exibição na Europa, era uma fonte muito importante pra ele, e com o início da guerra, nenhum desses filmes, principalmente Pinóquio, que foi um sucesso de público, não conseguiu estrear na Europa. E só então passou, ele... acho que em Portugal, no Brasil e na Espanha, né? É, foi um Portugal lançamento... na Europa, né? Há algum tempo já, né? E a Espanha deixou de ser agora, né? Não é mais, desde 1808, né? E no Brasil, a Segunda, né, Guerra é um momento muito, muito interessante para toda essa história dessas produtoras de animação. Existe até um documentário muito interessante chamado Cartoons Go to War, cara. Eu já vi há muito tempo. E ele fala de como é que foi essa investida deles no esforço de guerra, né? Tem um desenho famoso do Pato Donald que muita gente fica chocado quando vê porque não entende o contexto. Que o Pato Donald está vestido de nazista fazendo Zigail, né, cara? Caralho, que porra é essa, cara? Na verdade, era uma animação chamada Der Führer's Face, que mostrava como seria a América dominada pelo nazismo, né, cara? Então... É um sonho dele, não é? Que sonho dele? Não começa, não começa. Não, sonho do Donald. Que o Donald está sonhando. Calma. Caralho. Já... É só pela pessoa que citou, né? Ele já acha que estão querendo botar fogo no paiol. Então tem todas essas sátiras, né? O relógiozinho, o despertador te acorda com o ponteiro fazendo Sieg Heil também e tal. E aí, Sieg Heil, pra quem não sabe, é o Heil Hitler. É o Heil Hitler, exatamente. Aquela mãozinha pra frente, né? E foi outro romana. Sucesso esse desenho, e também lançaram o disquinho e vendeu o disco pra caramba, subiu nas paradas de sucesso e tal. Ganhou Oscar. Vendeu o disco, Sieg Heil, Sieg Heil. A Disney produziu animações de treinamento, propaganda pro esforço de guerra. Mas é engraçado que tinha um personagem icônico, que era o soldado Snafu. Ele deveria ser um soldado cartoon, engraçadinho, que ele ia ser usado como o personagem pra educar os soldados, que os soldados eram um monte de moleque, né, que tava indo pra guerra. Eles não sabiam onde era a Europa, o que tava acontecendo na Europa, o que era o nazismo, como se portar. Tipo assim, e aí eles faziam mil animações sobre desse cara, falando assim, pô, não conte segredos. Aí aparece os Snafu indo no jornaleiro, por favor, pode me dar uma revista para eu ler no navio? Aí aparecia lá, a câmera dá uma panorâmica, mostrava três espiões, né, um alemão, um italiano e um japonês, né? Então ele vai de navio, né, cara? Desenho super simples pra educar a galera, né, como se portar nesse tempo de guerra, né? E aí o governo procurou o Walt Disney pra fazer esses desenhos, eles fizeram storyboards e o cacete, e o Walt Disney cobrou $100 por pé de animação, né? E isso mais custos de produção, criação e tal, não sei o quê. Era muito dinheiro pra época. Fez um preço camarada. Era um preço camarada. Aí, mesmo, chegou o Leon Schlesinger, que é da Warner Brothers, né? Ofereceu $20 por pé, incluindo custos de produção. E aí, ou seja, a Warner Brothers pegou esse contrato, tanto que os Snafu, se você procurar no YouTube, você vai ver que os Snafu tem a voz do Pernalonga. Não, e tem mais ainda. Na Segunda Guerra Mundial, como esforço de guerra, surgiu o Zé Carioca. Ah, sim. A melhor descrição de um brasileiro já feita... Na história do desenho animado. Então, a história do Zé Carioca é interessante, justamente porque ela tem a ver com outra porrada que o Walt Disney tomou na década de 40, que é durante a guerra, né? Isso. O que acontece? Muitos artistas estavam meio putos com essa história do Walt Disney tomar o crédito de todo mundo, né? Ninguém tinha crédito nessa época. Em nenhum lugar, nem na indústria dos quadrinhos. Então, tudo que eles falam que o Stan Lee é um cara foda na indústria dos quadrinhos, porque o cara começou a dar crédito para os artistas. Isso aconteceu lá na década de 60, né, e tal. Os caras falavam assim, porra, tinha exposição desenhos do Walt Disney. E aí a pessoa ia lá, via Mickey, Pato Donald e tal, e tava assinado o Walt Disney. Eu tipo assim, beleza, deixa o cara tomar o crédito que ele é companhia. Mas não assina o trabalho do outro cara, entendeu? O desenho que o outro cara fez. E também tinha negócio de grana, né? Tinha negócio de grana, que ele dava bônus pros funcionários, mas aí ele falou assim, não, em vez de dar bônus, eu vou dar uns aumentos aí pra quem mandar bem. E aí começou a guerra, ele parou de dar um aumento, porque a grana tava acabando. Então, assim, a grana começou a encurtar. Os caras, era meio startup dos anos 40. Não, você vai chegar aqui, você vai ralar muito. Vai ralar, Pô, você vai ganhar um 25º salário no final do ano. E a fonte começou a secar. E paralelo a isso, começou a crescer um movimento sindical nos Estados Unidos. E aí começou a se formar um sindicato dentro da Walt Disney Studios. É, né? Vamos lembrar que isso já era no estúdio novo dele em Burbank, que ele abriu. E tipo assim, antes já era todo mundo trabalhando apertado, esquema startup mesmo e tal. E aí quando ele começou a ganhar grana, ele abriu, né? 2 anos depois da Branca de Neve, ele abriu esse estúdio em Burbank. E aí a Walt Disney Productions virou uma fábrica, uma verdadeira fábrica, né? Os caras acusavam ele até de segregação sexista lá, né? Porque os animadores eram só homens, né, cara? Só podia homem. As mulheres eram as coloristas. Só tinha mulher como colorista. Nenhuma mulher podia pensar em ser qualquer coisa além de uma colorista. Mas você sabe que no Brasil esse tipo de segregação existe até hoje. Você vai numa churrascaria... Jamais você vai sonhar ver um espeto corrido, aquela peça nunca de picanha, vi. Na mão de uma mulher. Nunca vi. As mulheres levam as massas. É só as massas, batata frita, queijinho. É só isso, mano. E aí, as mulheres ficavam aqui sentadas, que nem numa fábrica mesmo, com o supervisor andando com o braço nas costas e ficava, Capitanita. Sabe, espiando por cima do ombro pra ver se tava desenhando rápido, se tava pintando rápido, se tava sendo de qualidade. Ele tá pintando com o meu pinto. É, exatamente. Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! Porque o Walt Disney, ele era um cara que dentro da empresa dele, ele gostava de ser chamado de tio Walt, né? Uncle Walt. E aí todo mundo viu o cara se distanciar muito do que era antes, né? Porque cresceu a parada, entendeu? E aí teve problemas de salário, problemas desse negócio dos créditos e tal, e pum, de repente, em 1941, greve geral de animadores, desenhistas, de todo mundo. Todo mundo fazendo piquete todo dia, durante 2 meses. Ah, fala pra mim que eles fizeram piquete stop com animação. Eles iam mudando as placas, sabe? Queremos aumento. Aí vai mudando as placas. Tinha que ser um piquete muito maneiro. É o mínimo que a gente espera. Não, era um piquete maneiro. Não chegava a ter isso, mas era um piquete. Os cartazes eram todos cheios de graça. Porra, aí, tinha que ser, né? Fantasiadas. Eles dançavam, né, cara? Tocava música. E se as mulheres estivessem no piquete, ia ser tudo colorido, né? E o Walt Disney ficou puto. Tão puto. É, ele levou pro lado pessoal, né? Levou porque ele achava que ele era o tio Walt e que os caras traíram ele, entendeu? Porra! Apesar do que os animadores estavam dizendo na época, ele sempre foi um cara que defendeu muito a equipe dele, principalmente os animadores mais tradicionais, né, que estavam com ele desde o começo. Então, mesmo quando o estúdio tava sem grana e o Roy, que era o irmão dele, tava renegociando salários, pedindo corte na grana de todo mundo, o Walt, ele costumava dar aumentos escondido do irmão. Ele aumentava um pouquinho a grana de cada animador por semana e tal. Ia quebrando galho assim da galera. Isso dá uma confusão. Dava um vale, né? Passa um vale a esse, seu Walt. Isso dá uma confusão na vale. Empresa. Puta merda. Até porque o cara só consegue fazer isso se ele sacar no caixa 2, né? Se o outro cara ver, pô. Exato, exato. Foi exatamente isso. E então, quando teve a greve mesmo, aí que ele se sentiu traído, né? Duplamente traído. Uhum. E foi justamente nessa época da greve que ele, que nunca foi muito ligado com política nem nada, que literalmente sempre viveu no mundinho de sonho dele, né? Começou a ser pilhado contra comunistas. Ele achava que as pessoas que estavam entrando em greve ou liderando os movimentos sindicais eram comunistas, e ele começou a dedurar mesmo pro governo, sabe, qualquer pessoa que fosse no desafeto dele. Isso não foi uma exclusividade dele, né? É, isso aconteceu uma perseguição aos comunistas na década de 50 nos Estados Unidos. Foi o ato do Joseph McCarthy, né? Esse foi o famoso caçador de comunista lá. E eles tinham especificamente medo de que tivesse comunistas em Hollywood que começasse a implantar nos filmes a mensagem comunista. É, exatamente. Então rolou uma caça geral aos comunistas, mas em Hollywood a parada foi caça aos grupos por causa disso. Mas e aí, o que acontece? O FBI, ele tem lá um arquivo de 20 anos de relação entre o Walt Disney e a casa, né? Ele era um contato valioso pro FBI porque ele era um cara cheio de networking em Hollywood, né? E ele se declarando, né, um cara anticomunista e tal, ele passou a ser um informante do FBI. Quando um arquivo confidencial ele se torna público... O governo se reserva o direito de censurar certas... Ele pode censurar certas partes que possam ser... Pra proteger comprometedoras a fontes, outras pessoas, né? Mesmo que seja público. Então, o arquivo do Walt Disney é cheio de páginas e páginas de tudo com marca-texto preto em cima, página, né? Tem maneira que a página toda pintada de preto e assim, Walt Disney. E aí tudo preto de novo. É, exato. Exatamente. Porra. É. Então ninguém vai saber nunca a extensão das pessoas que ele realmente denunciou. Que botou na tal da blacklist. Na blacklist, né? Exatamente. É. Mas tinham muitas comissões em que as pessoas iam prestar depoimento, que o cara foi perguntado: você é comunista? Você já esteve ligado aos comunistas? O cara tinha que ficar falando não ou sim e tal, não sei o quê. E o Walt Disney foi numa dessas comissões, primeiro jurar a lealdade aos Estados Unidos, dizer que não era comunista e nada. E aí, as únicas pessoas que se sabe que ele realmente dedurou como comunistas, quem foram? Os líderes sindicais da greve, exatamente, né? Falava que o fulano tinha estudado em Moscou, e aí depois virou líder sindical, só podia ser comunista, entendeu? O cara foi pra lista negra, teve que se exilar na Inglaterra e tal, quer dizer, ele botou a galera na reta aí, né? Mas e aí, o Roy mandou o Walt Disney viajar e falou assim, olha, uma viagem patrocinada pelo governo aqui, aproveita isso e tal, e vai visitar a América do Sul. E é aí que é a tal famosa, para nós brasileiros, viagem de Walt Disney ao Rio de Janeiro, né? Foi que nasceu o Zé Carioca, né? Durante essa pandemia. A política, sei lá, de aproximação dos Estados Unidos com os países das Américas, que estava rolando já o medo do comunismo, do nazismo e tal. E aí o Rockefeller lá tinha um grupo, né, de Goodwill, né? E aí falou: Disney, cara, você é um cara famosaço, seus filmes são um sucesso na América Latina inteira, vai lá, vai ser nosso embaixador, vai fazer. Tá aqui, ó, tudo bancado, vai lá. Mas aí ele fez esses filmes, o Saludo Amigos e o The Three Caballeros. Claramente um veículo de propaganda americana, de aproximação pra falar o Pato Donald. E aí inventou o personagem, como o Zé Carioca, aquele galinho lá mexicano, sei lá como. Vamos combinar que o Zé Carioca representa perfeitamente o povo brasileiro, né? O que você esperava, cara? Não, mas eu não tô reclamando, não. Não, mas você não tá sendo irônico? Não. Não? Não, lógico que não. Porra, você tá sendo irônico. Claro que não. O cara é um malandro de primeira linha. Quer trabalhar. O Pato Donald chega no Brasil e já mete uma cachaça goela abaixo. Já adopa o malandro. O Zé Carioca era um personagem bem Carmen Miranda, entendeu? Porque esse era o Brasil A Carmen Miranda que aparece no filme é bem Carmen Miranda. Não, tô falando essa coisa do malandro, do samba, sabe, do... Mas isso não é Carmen Miranda. Isso é brasileiro. Carmen Miranda é banana na cabeça, cara. Não, cara. O Zé Carioca era um malandro. Tá querendo ver a calcinha da Carmen Miranda. Não tinha levado esse? Você tá com fogo na Carmen Miranda? Não tem uma porra dessa? Isso, tá maluco? Tem, eles botam, sei lá, fósforo no sapato dela, não sei quem é, cara. A Zagal viu a versão hardcore, né, do filme, né, cara? O Zé Carioca é Zé Carioca em inglês? Joe Carioca. Aqui no Wikipédia... José Carioca. Exatamente, o Wikipédia diz José Carioca. José. Não importa, porque ninguém tem a menor ideia ninguém de quem sabe, seja. Né? Exatamente. Nossa vida! José Carioca, Mickey Mouse. O Dumba de 41. Sim. O Dumbo foi feito durante essa viagem. Então, durante a greve. E aí, nego não fala que o Dumbo é o filme menos caprichado da Disney? É. Que é justamente por causa da greve? Porque o Disney saiu fora, então os caras falam, caramba, vamos fazer de um jeito pra entregar, entendeu? E não com preciosismo. Então você vê, ó, a própria textura do Dumbo, eles não pintavam as coisas mais chapadas, eles não ficavam punhetando em cima da imagem pra... Os fundos... Pra ficar, cara, impressionante como o olho do dono engorda o gado, cara. O cara saiu de perto, cara, o filme ficou, sabe, muito diferente da qualidade normal. Porque os filmes que foram lançados antes e depois do Dumbo sempre foram fodas, né, cara? Pinóquio, Fantasia, Bambi, sempre foram filmes que tiveram grandes evoluções tecnológicas. O Pinóquio tendo agora da câmera, de multiplanos. O Bambi foi super elogiado também por tudo. Os caras fizeram um mini zoológico nos estúdios Disney com todos os animais que eles animaram no filme e tal, pra entender como é que eles andam, como é que eles comem, como é que eles correm. Um zoológico, né? Exato. Estúdio, e aí que você vê, o cara tava longe, o Dumbo ficou bem mais ou menos. Mas na verdade tem uma coisa que tem que ser observada aí também. Porque o Dumbo, o Pinóquio e o Bambi, em certo ponto até o Saludo dos Amigos, eles foram feitos meio que ao mesmo tempo. Eram equipes separadas trabalhando nesses filmes e o foco do Walt Disney mesmo tava no Fantasia, que esse sim era a mínima dos olhos dele, sabe? E o Dumbo conseguiu ser entregue no prazo, né? Ao contrário de vários outros filmes da Disney nessa época, porque os caras fizeram desse jeito, eles conseguiram entregar no prazo e faturou e tal, ajudou a pagar as contas. Eu acho interessante ver isso. Os animadores reclamavam que não tinham crédito, tem até com razão e tal, não sei o quê. Tipo assim, que o Disney levava o nome de tudo, né? De todos os trabalhos, era Walt Disney. Mas você olha o trabalho que o cara tava menos envolvido, é o pior. em termos técnicos, entendeu? Então não é à toa que tinha o nome do cara, entendeu? Ele fazia a coisa andar, ele era o Steve Jobs da parada. Mas o que foi mais envolvido foi que também no retorno também, que foi o Fantasia. Não, foi pior. Então, mas o Fantasia porque ele foi daquele de viagem foda dele, o cacete. Nenhum desses filmes deu muita grana, tanto é que pouco depois eles tiveram que relançar Branca de Neve nos cinemas. Não, Branca de Neve deu lucro, isso depois só foi dar lucro Cinderela, nos anos 50, foi o próximo filme que deu lucro. Nos anos 40 eles se endividaram foda, então, assim. Então, porque a empresa ficou fodida por causa da greve nos anos 40 todo, ficou fazendo muitos trabalhos menores, pequenos, entendeu? Os longas, fodões e tal, ficaram parados, né? Foi só na década de 50 mesmo que voltou com Cinderela que eles voltaram, né, a investir novamente nos longas e fazer sucesso todo. E aí o Fantasia, eles entraram nessa viagem de que iam fazer arte, né? Iam ensinar as pessoas música clássica e dar uma popularizar e tal. E é claramente uma viagem de ego, assim. Até a declaração dos caras que trabalharam no projeto, dizendo que na época eles falaram, nossa, nós vamos entrar pra história. Olha que momento, a gente tá nesse momento criando a história da animação e tal. Porque eles achavam que eles, sabe, iam fazer high art, iam fazer a arte do Louvre em forma de desenho animado. E aí se levaram a sério demais e fizeram, sei lá, aquela viagem lá, um bacana. Canal de Beethoven. Mas pra pensar, não é? Não é? Foda pra caralho? Puta, cara, mas posso falar? Fantasia é muito chato, cara. Não, então, é chato, porque o cara fez a sinfonia lá, cara, em animação, mas não é uma obra de arte? Raramente musical é bacana, né, cara? Porra, tu vê musical, tu tem que estar preparado pra ver um musical, tem que estar no espírito muito certo, senão tu vai achar uma merda, quase que todos eles, né? É, porque não é só musical, é só música, né, cara? Vai ver Evita, mesmo. Eu acho que muita gente que tá ouvindo teve o primeiro contato com Fantasia com o jogo do Mega Drive. E foi meu primeiro contato, amigo. Quando eu joguei, eu falei, cara, eu preciso ver esse desenho, deve ser muito legal. E aí, quando eu consegui o VHS do Fantasia, cara, na época eu devia ter, sei lá, 9, 10 anos, cara, eu não consegui assistir. E depois eu tentei de novo. Não dá, cara, é muito chato. É um filme que não sobrevive à regra dos 60 anos. Aí, na década de 50, teve o retorno dos grandes longas. Teve Cinderela em 1950, teve Alice no País das Maravilhas em 51, teve Peter Pan em 1953, que é Adame o Vagabundo, também os clássicos. Bela Adormecida, 101 Dálmatas, todos esses foram os filmes da década de 50 da Disney, né? Uma das histórias mais fantásticas do Walt Disney, que ele considerou como ponto alto da carreira dele, foi Mary Poppins, né, cara? Até fazer um filme com o Tom Hanks fazendo o papel do Walt Disney, que é a história por trás da produção do Mary Poppins. O cara já tava 20 anos no pé lá da autora do livro do Mary Poppins, né? Querendo comprar os direitos pra fazer um filme e tal, e ela dizia que ela não gostava dos filmes do Walt Disney, só fazer animação, porque ele queria fazer uma porra de um filme live action. Nunca tinha feito um filme com atores, né? Você tinha feito um, acho que era aquele Ilha do Tesouro, alguma coisa assim, não foi? Não, ele fez um filme dos anos 40, que misturava já desenho com The Song of the South, né? Misturava desenho. Song com... of the South, que tem o Zippery Duda, Zippery Duda. Depois da Ilha do Tesouro, ele fez vários live actions. Mary Poppins foi muito depois. É, o Mary Poppins 64, não foi? Sim, ele já tinha um histórico já de live action. Ah, então tá bom. Mas ela dizia que ela não gostava, né? P.L. Travers. E aí ficou ele, o irmão e tal, enchendo o saco da mulher 20 anos, cara. Ligava pra ela, vamos lá e tal. Ela, não quero e tal. E aí convenceram, né? Ela era tão zelosa com o trabalho dela quanto o Walt Disney era com dele. E aí, o que dizem é que ela queria aprovar o roteiro. E o Walt Disney falava, ninguém vai aprovar o roteiro porra nenhuma, sabe? Eu que vou aprovar o roteiro. E eles conseguiram fazer numa cláusula contratual alguma coisa bem técnica, ela não tivesse poder de vetar o roteiro deles, porque ele queria misturar também desenho animado com filme e ela não queria, entendeu? E aí ela não conseguiu, ficou amarrada em cláusulas legais lá de roteiro e o Walt Disney conseguiu o que ele queria, que era fazer o filme do jeito que ele fez. E parabéns, porque um dos maiores clássicos da Disney fez o livro ser muito mais conhecido do que seria se fosse apenas um livro, né, cara? É uma obra de arte, cara. E nessa mesma época ele já tava construindo a Disneylândia, né? Então, esse é outro capítulo da história do cara. Os caras dizem, os biógrafos, alguns, né? Dizem que a greve mudou muito o Disney. Ah, total. Mudou, assim, a produção produção de filmes live action foi um sintoma dele, assim, de estar decepcionado com os animadores, entendeu? Vou fazer um filme que eu não dependa de animador. Tá desanimado com os animadores. Exatamente, né? E os parques, né, que foram a maior paixão dele, disseram que era ele querendo fazer algo mais, entendeu? E o que eu acho legal do Walt Disney é assim, que ele inventou o parque temático. Não existia parque temático, assim como a Disney é, né? Você tinha um parquezinho, Túnel da Morra, da Gigante, Montanha-Russa, Tivoli, beleza. Park, né? Tivoli Park. Pague pra entrar, reze pra sair. É aqueles parquinhos itinerantes, né? Aliás, antigamente, os parques eram pequenos e o circo, né, ia até você. No início do século XX, você não tinha carros e rodovias pra você poder viajar o país ou viajar de avião baratinho e tereréu, não sei o que, né? Porque não existia turismo antigamente, entendeu? Não existia. Você nascia e morria no mesmo lugar, cara. Muita coisa mudou em relação ao turismo no século XX, né? Por causa da aviação, por causa das autoestradas, por causa de tudo. E aí foi a hora de nascer o que ele tinha em mente, que era esse mundo, o mundo encantado, o mundo mágico, onde as pessoas esqueceriam seus problemas. Queria que a família toda pudesse se divertir. E aí ele foi naquelas feiras mundiais, né? World Fairs. Qual foi a última? Foi na década de 30, não foi? Do pai do Tony Stark, exatamente. E aí ele viu aqueles bonecos animatrônicos, né? Que é diferente de um robô, né? Boneco animatrônico é um boneco que parece um ser humano, um manequim, que se mexe e tal de uma forma pré-programada, né? E ele, caraca, eu posso criar muito em cima disso, muita coisa foda pode nascer. Então ele tinha toda essa ideia, né, de uma rua principal que lembrasse a cidadezinha onde ele cresceu quando era moleque, cheia de lojas, cheia de coisas legais, comparada com os personagens, o Mickey liderando, luzes brilhantes, bandas, restaurantes, cenários fantásticos, atração com água, boneco animatrônico, monorail futurístico, que ele adorava trem. Então ele tinha... Pô, cara, eu quero ir pra Disney agora, JP, fecha um pacote pra mim aí, cara. Maldade, pô. O cara tinha tudo isso na cabeça e ele precisava fazer. Como é que eu faço isso tornar realidade? A empresa dele não tinha como financiar esse universo todo, né, cara? Era muito bizarro. Aí veio a história da ABC. Ele fez um acordo com a ABC, que a ABC ia financiar a Disneylandia. Ele precisava de dinheiro de fora, entendeu? E a ABC ia ser dona de um terço da Disneylandia, né? Hoje a Disney é dona da ABC. Então você viu o que aconteceu. Caraca, o mundo dá volta. Aí você falou a parada dos animatrônicos, da World Fair. Ele, segundo a Wikipedia, se você sabe se está na Wikipedia, é verdade. Porra, você lê a biografia de 1000 páginas, tu vai citar a Wikipedia? Não, eu fiquei na dúvida. Quando você falou, eu fiquei na dúvida e eu fui conferir na Wikipedia. Ele inventou o animatronics. Então, o que que acontece? Ele bolou esse conceito todo de parque que você falou. Ele inventou o cargo, que é um dos cargos mais com o nome mais maneiro que existe, que é o Imagineer, né? Os engenheiros da imaginação. Sim, sim. Que eram os caras que faziam os animatronics. Então, mas calma aí. Ele não conheceu esses caras nessas feiras? Não, foram os primeiros clientes dele. Como rolava dinheiro de governo e tal nas World Fairs, ele sempre dava um jeito de alguém pagar os projetos dele. Então ele falou, não, cara, vocês vão financiar isso aqui, mas a tecnologia é minha e depois eu vou transpor isso pros meus parques, entendeu? O Hall dos Presidentes, o Carrossel do Progresso e tal, eles foram de World Fairs. O Hall dos Presidentes, por exemplo, é da World Fair de Nova York, de 1964. Eu jurava que ele tinha visto na World Fair e tinha pensado em fazer a parada. Não, ele inventava, aí ele tava de Steve Jobs, né? Ele virava pros caras e falava, cara, tive uma ideia. Boneco, robô, faz aí. Os caras... Meu Deus! De 1964, não há tecnologia pra isso. E assim, deu mó merda. O Hall dos Presidentes foi tipo assim, no dia da estreia os caras não tinham certeza se ia funcionar ou não. Eu acho que até hoje não funciona. Poxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! Ele fez ali nos arredores de Los Angeles, é meio afastada em Anaheim, né? Anaheim. Exato. E eles estavam construindo uma rodovia que ia passar ali. Aí ele falou assim, perfeito, que eu vou construir o parque, a rodovia vai passar aqui, as pessoas vão vir. Alguém falou no ouvido dele, construam que eles virão. Exatamente. Mas assim, era muito isolado antes, né? Hoje em dia, foi tudo engolido pela cidade, né? Tem rodovia pra tu quanto é lado, tem cidade pra tu quanto é lado. E ainda assim, quando tu entra lá, some a cidade. Tu não vê prédio, tu não vê nada, tu não ouve cidade, tu não vai ouvir nada, cara. Custou 17 milhões de dólares, olha que beleza. Bagar. O cara hoje não faz uma atração com isso, né? Porra, cara? Porra. E aí no dia, o tão famoso dia de abertura em 1955, foi um desastre, né? Foi um desastre, óbvio, né? Como não ia ser, né? Tem um programa aqui, um documentário que passou na Globo News faz um tempinho, que conta a história desse dia, é muito maneiro. Mostra tudo quanto é coisa que deu errado, cara. Primeiro, nego começou a vender ingresso falso. Não, mas isso virou Brasil, virou vender. Brasil. Eu já sei até quem foi, cara, foi o Zé Carioca. Venderam 10 mil ingressos falsos, maluco. Então a parada tava super lotada. Tava um dia de calor insuportável. O nego tava deixando pegada no concreto, que era recente, né? Era tudo muito recente, né? E as atrações quebravam, acabou o refrigerante, não tinha água, não tinha bebedouro suficiente. Puta, foi uma merda, cara. Quem foi, se fudeu. Foi transmitido ao vivo na TV, foi transmitido ao vivo na ABC, óbvio, né? Apareceram algumas coisas engraçadas também, que contrataram dois galãs da época pra fazerem a apresentação, né? Uhum. Um deles era o Ronald Reagan. Olha aí. Depois virou... Que era ator. O Ronald Reagan virou presidente dos Estados Unidos, né? Mas ele era ator nessa época, né? Ator famoso. É. E o outro era o Bobby Cummings, que... Era ator pornô, né? É quase isso, cara. Ele tava na entrada da Frontierland, tava câmera 1 no Ronald Reagan. Ia passar pra ele. Quando passou pra ele, ele tava agarrando uma dançarina, brother. Pegou ele ao vivo agarrando a mulher, brother. Excelente, cara. E depois, quando cortaram também pro Walt Disney falar, ele tava com um discurso já preparado e tal. Começou a falar, se embananou todo, pediu desculpa, começou de novo. É, imagino. O cara devia estar uma pilha, né? A filha dele fala que no dia da inauguração tava emocionadíssimo. Virou pra filha e falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tipo, não foi quando você nasceu. É hoje. É que é típico dele, né, cara? Puxa vida! José Carioca... Mickey Mouse! E aí depois começaram os planos maiores ainda, né? A Disney World, que viria a ser construída na Flórida, foi um super segredo de Estado por um simples motivo, especulação, né, cara? Começou 9 anos depois da inauguração da Disneyland, né? E... Eu vi um especial sobre isso, que ele voava de teco-teco pra lá e era o maior segredo do mundo, porque se eu soubesse que o maluco tava comprando a Flórida inteira, né, cara? Pra fazer um parque, fudeu, né? A máscara do João Bafo de Onça e ficava pilotando pra ele, falou. Exatamente, porque ele escolheu Orlando porque tem um clima estável, teoricamente o JP vai falar melhor do que eu sobre isso, ele mora em Orlando, é, né? É, um clima estável, porra, é meio doido, né? É um calor da porra, um frio do caceta no inverno e sem período de tempo ameno, então, mas né? Não neva, não fode tudo com neve, né, cara? É, tem muito parque aqui no norte, tem vários Six Flags, coisas assim, que fecha no inverno, né? O de Detroit, sei lá. Eles fecham no inverno. Ele consegue ficar com a Disney aberta o ano inteiro, né? Todo dia, não é? É, e ele pensa também disponibilidade de aeroporto pra galera de avião e tal. Aeroporto, estrada também tava rolando e principal, que eu acredito, era barato, cara, porque ali era a Pântano e Orlando não existia, cara. Ele botou Orlando no mapa, cara. Orlando devia ter o quê? Uns 20, 30 mil habitantes na época. É São Lourenço, meu São Lourenço tem mais, cara. Quem tinha grande Orlando tem 1.200.000, alguma coisa assim. O mercado metropolitano que mais cresce aqui nos Estados Unidos ainda hoje é Orlando. Quando ele assinou, quando lançou lá o projeto tal, o governador da Flórida declarou corretamente que hoje é o dia mais importante da história da Flórida. Da história da Flórida, exatamente. Pode seguir. Guerra de Independência. Foda-se. Exatamente. Abolição da escravatura, foda-se. Coitado do Ponce de León, tem um parquezinho de merda lá. Isso é tipo isso, cara. Coitado, cara. Mas aí, o que aconteceu? Ele tinha duas empresas, Tomahawk Company e a Latin America Development, que eram empresas de fachada, assim. Ninguém pode saber que o Walt Disney tá comprando terras e terras e terras na Flórida. Veja da minha cabeça, cara. Vamos fazer uma empresa de sacanagem. Vamos botar aqui nome. Latin America. Olha, isso é porque não pôde botar Zé Carioca, né? Que ia dar muita maneira. O cara pagou $180 por acre. Um acre, 4 mil metros quadrados, mais ou menos. Ele pagou $180, maluco. Tudo bem, era 1964, ok. E era uma terra de ninguém, né, cara? Era um pântano, né? E ele saiu comprando. Cara, ele comprou o mundo ali. As pessoas sabiam, né? Os jornais, quem é a indústria... Tinha várias manchetes. Quem é a indústria misteriosa? famosa que está comprando terra, né, em Orlando. Quem é? Que ficou um mistério durante o tempo. E aí, cara, quando saiu a matéria no jornal falando assim: nós dizemos que nossa indústria misteriosa é a Disney. Quando saiu essa manchete, cara, pulou imediatamente pra $1,000 por acre. Olha isso, cara. Olha o que o cara fez. E aí já era, né? Aí quando abriu a porteira, né? Da especulação imobiliária, né, cara? Porque, obviamente, todo mundo ia querer construir hotéis e tudo, e transporte, e tudo, né, cara? É, toda a infraestrutura pro parque, né? É que nem quando você vai fazer festa, né? Pra fazer a festa do seu avô de 70 anos, custa um preço. Se for festa de 15 anos da filha, é o dobro. Se for casamento, é o triplo. Casamento exato, exato. É na base do milhar. Exatamente. Casamento tudo parte de 1,000, né? Não tem nada. Não tem. É a base de cálculo. É no milhar. O mínimo é 1,000. A melhor maneira é você falar que outra parada. É enterro, mas ele era. Era espírito, então ele gosta que é tudo branco. Né? Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! Então, um monte de história maneira, assim, pra quem gosta do parque e tal, tem vários documentários sobre a construção do parque. Magic Kingdom, né, que foi o primeiro. Que o nome do parque não é Disney World, nem Disneyland. É, Disney, né? World é o complexo todo, sim, né? Ah, eu vou na Disney, né, é. A pessoa fala, e o parque não é Disney. É, o Disney World... E Orlando também não se chama Disney, né? Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. É pra galera morar lá. Então essa é aquela parada da ficção científica dos anos 60. De, é, isso aí. De você até o correio pelo tubo de pneumático. É. Inclusive tem um, eu não sei se é uma cidade ou um bairro, o JP ficou de levar a gente lá. Só que no dia que a gente ia, complicou, que era Celebration. Celebration é uma ideia. Ele queria transformar Epcot, na verdade, é. A ideia dele era uma coisa mais parecida com o que é Celebration hoje do que o próprio Epcot. Aí depois construíram a parada Celebration lá. Celebration é residencial, não conheço. É residencial. É um condomínio? Não. É uma mini cidade Disney. É isso. Mas as pessoas moram mesmo. Tem a prefeitura própria, tem tudo. Que tem um episódio do Disneyland que ele fala, né? Ele vem de peixe da Disney World e fala, mas o foda da Disney World vai ser Epcot. E ele falou que isso que era o diferencial, que você ia morar no jeito Disney. Então ele tava numa viagem assim forte de vou moldar o mundo a minha ideia. Mas Celebration não é assim. Celebration é... Ah, mas é, foi feito muito depois. Tem nada a ver. Já é outra proposta, com outra realidade, né? Pois é. Ele já tinha morrido na época do Epcot, né? O parque que ele começou a construir foi o Magic Kingdom, que é o parque mais antigo, que foi o primeiro ali. Ele terminou de construir o Magic Kingdom? Não chegou a terminar. E ele é uma versão maior da Disneyland, que é o parque original lá na Califórnia, né? Tudo é maior, né? Hoje em dia, se você for primeiro em Orlando e depois na Disneyland, foi o meu caso, Disneyland parece uma versão menor de Orlando. Mas eles deram uma garibada na Disneyland, parece que tá bem bacana agora. Eles fizeram uma área nova lá no parque. E aí, o que aconteceu? Ele morreu em 66, né? E ainda tava nos projetos iniciais da coisa e tal, e aí parou tudo, né? Tipo, e agora? O cara morreu, será que dá pra fazer sem ele e tal? E aí ficou um ano parado, né? E aí o Roy, que era super cético no início, né? Ele foi o cara que falou, não, vamos fazer. Inclusive, no Magic Kingdom tem uma estátua do Roy, né? Tem aquela estátua grande do Walt Disney que fica em frente Disney, ao castelo. Lá em frente ao castelo, de mão dadas com o Mickey. O Mickey. Tem uma outra do Disney logo na entrada, que ele tá sentado num banco de praça. Não, na entrada do Roy. A entrada é exatamente. De Andrade, cara. Quando você entra no parque, tem um deles sentado com a Minnie. Esse é o Roy Disney. Exatamente, exatamente. E lá em pé, lá no fundo, depois da quem Minnie é que Street, tá sentado com a Minnie? Roy Disney. Olha o Jovem Nerd. E o Walt fica lá no fundo em pé com o Mickey. Mas eu achei bem legal isso, ter o cara lá. O cara continuou o legado porque do... Porque foi irmão, ele, né? Que construiu, né, aquilo lá, né? Foi ele que mandou botar a estátua dele, né? Será que foi? Não sei. Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse. Uma parada que eu acho sinistra é que Orlando, como falou, é um pântano, né? Todo plano, não existe uma montanha no estado da Flórida, né? A Disney tem o castelo, tem a montanha-russa, não sei o que, o Magic Kingdom, né? Tem o castelo, a montanha-russa, tem essa porra toda. E você não vê nada de lugar nenhum, cara. Você vai andando pelas ruas, assim, lá perto do parque, você não vê essa porra. E de repente, quando você vira uma curva, bum, você tá de cara na parada, cara. Não sei o que os caras fizeram. É o mundo da magia. Você não vê aquela merda, cara. De repente você tá ali, cara, e o castelo é alto, a Space Mountain é alto, os negócios todos, você não vê de lugar nenhum. Na verdade, você consegue ver de dentro de um dos parques aquáticos, eu não sei qual é agora. Se você estiver lá em cima num dos daqueles brinquedos de escorrega gigantes e tal, você consegue ver o topo de alguns brinquedos, mas você tem que estar dentro de um parque e no alto, né, mano? Então, tem uma rua que você consegue ver o elevador de Hollywood Studios, né, a Torre do Terror, e de uma outra rua você consegue ver a montanha-russa do Animal Kingdom, Everest. Você vê da parada. Mas é engraçado que esse negócio de dar magia, você falou que o castelo é alto, né? Eles falam assim, na Flórida tem uma lei que qualquer estrutura com mais de 60 metros de altura tem que ter a iluminação de aviação, né? Aquela lampadona vermelha. Aquela lâmpada, né, piscando, exatamente. E os caras, o projeto original do castelo era maior do que 60 metros. Claro. Imagina tu fazer um castelo lindo, foda, com a luz piscando no estragar. E aí os caras mudaram o projeto, fizeram a parada com 59 metros e a parte de cima do castelo, ela é feita de uma escala de perspectiva forçada, que assim, a janela é menor do que uma janela normal. Exato. Mas você tá olhando aqui de baixo, você não percebe direito. Que ele te dá a impressão que ele é mais alto. Ele é mais alto, que ele é maior, entendeu? Mas é que no início tá tudo em escala um por um, né? No chão. Mas vai subindo, a escala vai diminuindo, você não percebe. Cara, é muito maneiro essas paradas. E Hogwarts, da Universal, usa essa mesma parada, mas você vê, cara. Você olha e fala, foda, cara. É perspectiva forçada, cara. É foda, porque cara. É verdade. Você realmente, se você olhar um pouco, você... olha ali. Aquela janela tá muito foda. Outra... Né? É foda. Sem gente... contar que você passa de carro nos fundos dele, né, exato. Cara? É tudo esquisito. Não, e a gente teve lá no restaurante Três Vassouras, quando a gente foi no, isso no, Universal, no Harry Potter, na Universal, a gente entrou no restaurante e é foda. O parque do Harry Potter é bem foda, assim, em termos de mundinho, de magia, dessas coisas assim. Mas você entra no restaurante e, porra, que irado, bem feito pra caralho. Aí, de repente, tum, uma tomada no meio da parede, era, sabe? Era um dimmer de ar-condicionado. É, alguma coisa, assim. Tipo, porra, na Disney não teria isso, né, cara? A gente sempre... Mas, padrão tá... Disney, é foda, né, cara? Que na Disney você não vê lâmpada, não vê interruptor, não vê porra nenhuma, mano. É, exatamente. No Men in Black tem aquela tela oval, né? Várias telas de LCD divididas. Uma tela tava queimada. Eu falei, cara, a Disney fechava o brinquedo. É, com certeza, com certeza. A tela, o quartel general dos MIB, um LCD tá queimado? Não, cara, interdita se ele conserta esse LCD, tá bom? É, eles são bem preocupados com isso, cara. E aí, assim, a gente tá entrevistando um monte de gente lá pra firma, né? E várias pessoas botam no currículo. Trabalhei no verão na Disney, fui catador de lixo na Disney. Os caras botam no currículo, porque tem essa experiência, né? O cara com 17, 18 anos vai passar... É porque, na verdade, a seleção desses programas de intercâmbio da Disney, ela é bem rigorosa, né? Muito. É. Então, o cara que conseguiu fazer parte, ele tem um diferencial, né? Vale. Foi escolhido pela Disney, vale, né? Pra qualquer profissão. O cara pode botar, olha, eu varri os parques da Disney. Não é louco isso, cara? Você pode botar pra qualquer profissão que fosse, porra, e não, eles, cara, chamam de O Programa mesmo, que é o programa de trazer esses escravos brancos do planeta, né, cara? E os caras vivem num esquema quase de escravidão mesmo, que eles têm que morar num certo lugar lá, maluco, e pô, esse lugar, tu só pode sair de casa até voltar, tem que voltar pra casa até não sei quantas horas, a parada é toda cheia de regra, meu. E é louco, porque a gente conversou, quando a gente voltou de lá, a gente conversou com um cara que tinha feito esse programa e tal, e todo mundo que faz adora essa merda, o cara já tinha voltado várias vezes, eles se encontram a vida inteira, a turma de 78 do programa da Disney, não sei o que lá. O passo do programa é uma lobotomia na pessoa, cara. Cara, mas eu acho impressionante, você chega lá, todos os funcionários estão de bom humor pra caralho, te atendem bem pra caraca. Ninguém tá de ovo virado. Você pode chegar com um problema, o cara tá rindo, tá sorrindo pra você, cara. Eu trabalho com muita galera que não é bem assim, não, mas... No parque, é verdade. No parque. Diz a lenda que quando abriu o Euro Disney em Paris, falaram isso, né? Você tem que sorrir sempre, sei que. Aí os franceses, por quê? Eu tive um dia péssimo, eu vou tratar as pessoas mal porque eu tô de mau humor. Mas é a Disney, cara. Não interessa, cara. Eu não quero. É, eu sou francês. Eu sou francês. I'm French, I don't care. Mas é impressionante. Um dos dias a gente tava indo embora à tarde da noite, já tinha acabado o fogo, já tinha acabado tudo, e ia pegando aqueles monorails, trenzinho, sei lá o quê, pra ir pro estacionamento. Porra, a garota fazendo dancinha e cantando tchau, obrigado e volte sempre, obrigado pelos peixes, sei lá. Uma parada que me irrita profundamente, eu, pô, ligo pra lá pra alguma coisa, saio da porrada no telefone com a pessoa, não sei o quê, papapá, putão, aí vou desligar a pessoa e falar, tá ok, então have a magical day. Hoje, a Walt Disney Company é dona de 5 resorts, 11 parques temáticos. Um famoso podcast. Quem dera. Quem dera, meu irmão. 2 parques aquáticos. Porra, seria vizinho do JP feliz. 39 hotéis, 8 estúdios de cinema, 6 gravadoras, 11 redes de TV a cabo, 1 rede de TV aberta, que é a ABC, 4 navios e 1 ilha nas Bahamas. Quem botou isso aqui? Tem uma ilha lá, cara. Tem uma ilha? Claro que tem a ilha. Caraca. É Castaway Cay. Muito bom. O Castaway Cay é da Royal Caribbean, eu tô confundindo. Eles têm uma ilha lá, de qualquer jeito. Mas é muita coisa, cara. Incluindo as redes de TV a cabo, uma delas é a ESPN, né, cara? Que pouca gente sabe que é da Disney. É da Disney, ESPN, é... ABC. Tudo isso cria um faturamento anual de 35 bilhões de dólares. Aí as pessoas não sabem separar a parada, entendeu? Vai dizer que, Walt Disney fumava, bebia, denunciou comunista. O cara fez parte de um grupo de Hollywood que era cheio de antissemita, por isso ficou essa lenda dele ser antissemita. Ele nunca declarou que era antissemita, nem mas nada. Mas isso é errado, porque o cara pode ser uma pessoa admirável e ter seus defeitos, né, cara? Esse negócio de querer endeusar também é foda, né, cara? Tá na cultura da empresa, né, que hoje é um conglomerado impressionante, e os caras fazem questão que a imagem dele seja assim, ilibada, sem nenhuma vírgula. Aí eu pergunto assim, o cara não pode ser falho, mas ter um legado legal? Olha bacana. Aí, legado legal. Um legado bacana. Vou fazer até um carimbo, o legado legal. O legado da... Ao que... Tá parecendo PC Siqueira, cara. Não tá? O que é? Não, porra. O Steve Jobs, legado legal. Pum. Né? Walt Disney, legado legal. Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse. O que é o Walt Disney Company hoje? Porra, os caras não fazem coisa maneira. O parque não é uma experiência que todo mundo lembra com tanta felicidade. Todo mundo que foi lembra pra vida inteira com uma experiência feliz, com uma experiência positiva, né? E eles continuam sendo pioneiros de várias coisas, né? Teve a Pixar aí na brincadeira, que mudou o cinema na parte de animação. Enfim, eles estão investindo dinheiro, né? Quem mais investe dinheiro na produção de coisa por aí? Essa é uma parada positiva. Do não, que cara... você não pode tirar dos caras que eles fazem tudo com muita competência e esmero, né, cara? E porque esse... A entrega deles, o controle de qualidade é foda, então, cara. Então, isso era a parte boa do Walt Disney. Era o cara que tinha esse controle de vou fazer o melhor, vou estar sempre na frente, vou subir a barra de qualidade. E eles continuam com essa preocupação com o produto deles, que é o que... Isso é muito importante. Eles fizeram alguns investimentos errados no começo dos anos 2000 e tal, e quase que eles foram comprados. Teve uma articulação em Wall Street pra comprar as ações da Disney pela Comcast, e por muito pouco que eles não perderam o controle da empresa, né? Mas depois eles reverteram e aí eles passaram a comprar todo mundo. O que os caras falam é que quem começou a cagar tudo foi o Michael Eisner, que foi presidente da Disney. Foi 20 anos, né? De 84 a 2005. Ele fez coisas boas, mas no final começou a dar merda. E aí o Roy Disney Jr. juntou uma galera pra tirar o cara de lá. Por exemplo, o Michael Eisner era completamente contra a compra da Pixar. Ele e o Steve Jobs não se bicavam, um vivia criticando o outro por N motivos, as pessoas falam que eles eram muito parecidos, é por isso. E o Steve Jobs, durante um tempo, foi o maior acionista, a pessoa física da Disney, né? Até a morte dele foi ele. Com 4% da Disney. Então, isso foi depois que o Michael Eisner saiu, que o sobrinho do Walt Disney, né, o filho do Roy, né? Ele conseguiu com que, em uma conferência dos acionistas, 43% dos acionistas fizesse aquele voto de não confiança ao Michael Eisner, né? Isso não tirou ele, mas fez com que ele saísse mais cedo. Antes do contrato dele terminar, ele... Ah, então vou sair, vocês não me querem e tal, tererão. A primeira coisa que foi feita depois que o Michael Eisner saiu foi a compra da Pixar. Aí veio o Pixar, aí veio o Marvel, aí veio a Lucasfilm, né? E o legado Star Wars e tudo. E agora tem boatos que a Walt Disney Company quer comprar a Hasbro. E aí vem Transformers e todos os jogos de tabuleiro daqueles mais famosos. Mas você falou da Pixar e durante um tempo eles lançaram animações só nesse estilo da Pixar, né? Mas recentemente rolaram algumas do estilo antigo, do estilo que o Disney, né, consagrou, que foi a princesa lá. Princesa e o Sapo. Sapo e mais recentemente é Tangle, né? Também é. Não, o Enrolados é 3D. Mas a Precisa do Sapo foi o retorno da animação clássica, né? E é brilhante. Enfim, eles mostraram que o segmento não morreu, né? É, a Disney, assim, é engraçada essa história, né? A Disney voltou com tudo no final da década de 80, tinha ficado muito tempo sem fazer nenhum longa de animação, né? Os parques eram um foco total da Disney. E aí voltou em 89 com dois filmes, né? Voltou com Roger Rabbit, que era a mistura de animação com filme, e voltou com a Pequena Sereia, que foi um puta sucesso também e tal. Aí teve o Rei Leão também. E aí teve o Rei Leão, e teve todo um novo respiro das animações 2D. É, porque aí eles acharam o filme, eles contrataram uma dupla da Broadway e deu esse ar de musical pro negócio. Exatamente, exatamente. Cada animação vinha com um estilo de musical de Broadway, né? Tipo, o Hércules era bem Broadway gospel, né? Era bem gospel. O Aladdin também era bem Broadway, né? Exatamente. É, mas aí logo um dos caras morreu de AIDS e logo degringolou, né? Aí já veio Pocahontas, essas paradas. Então, aí o que eles falam? Eles falam que a Disney com o tempo começou a perder a empatia que os personagens tinham com o público, porque veio um monte de animações e que nem tava nem aí. O Corcunda de Notre Dame, Pocahontas, ninguém mais se conectava com a galera. E aí foi quando a Pixar entrou com Toy Story, que foi o que mudou a Disney, né, cara? Foi o que transformou a ideia, porque a Pixar não era só a tecnologia, era aquele cuidado com o roteiro. Os caras que tinham a pegada que o Walt Disney tinha antes, né? Como se conectar com o público, como criar personagens interessantes que todo mundo fala, que todo mundo ama e tal, não sei o quê. Uma coisa que a animação da Disney não tava conseguindo fazer e a Pixar conseguiu. E por isso que a união entre eles foi uma coisa imprescindível pra manter a Disney no topo. Então, Jovem Nerd, qual foi a bronca total que o povo teve quando eles compraram o Lucasfilm agora? Por que foi a bronca? A mesma ignorância de quando a Disney comprou a Marvel. Ah, vai ter agora Darth Vader com Mickey Mouse. É a mesma ignorância. É uma reação, não é um... Você não parou pra pensar. Você ouviu Disney e Star Wars, você reagiu. Você acha que não combina porque o Star Wars vai virar a filosofia da minha Disney, única reação, assim, negativa, eu fui a favor, tal, não sei o que, mas minha única reação negativa é que eu fiquei com medo que os próximos episódios, os protagonistas fossem os Ewoks. Puxa vida! José Carioca, Mickey Mouse! O Disney morreu em 66 e o Roy em 71. E eles morreram de quê, afinal, os dois? Porque o Roy ainda morreu com 78 anos. Ele era mais velho que o Disney. Agora, o Disney morreu novo, cara. Morreu com 65. Mas o Disney não morreu, né? Ah, é, cara, sim. Tem isso, claro. Ele teve um câncer, né? Ele fumava que nem a chaminé. Quando eles tinham feito a Branca de Neve, teve uma ocasião em que, pra comemorar, né, o sucesso do filme e tal, ele levou todos os animadores pra uma festa, né? Pra um sítio onde ele costumava praticar polo, né? E aí, teve uma vez em que ele caiu do cavalo, e ele ficou com um ferimento no pescoço que fez com que ele ficasse com dor a vida inteira, né? E ele nunca foi tratando isso, nunca tratou, até porque na época também não tinha tanta tecnologia assim, né? E isso somado com o fato de que ele fumava o dia inteiro, desde que ele tinha ido pra França, pra guerra, né? Ele bebia muito também, até por causa dessas dores. Então ele sempre teve uma saúde muito precária, né? Ele mancava, ele tinha vários problemas e tal. Caralho, ele mancava. Era coxo, né? Joseph Klimber, né? Do mundo da fantasia. E aí, em 66, quando ele foi fazer um exame pra tentar curar essa dor no pescoço dele, que reverberava pro corpo inteiro, ele descobriu que ele tava com câncer do pulmão e já tava em estado de metástase já. Então, o médico deu pra ele, tipo, 2 meses de vida. O médico falou assim, então, acho que você não precisa se preocupar mais com essa dor no pescoço. É verdade essa história, todo mundo sabe, que cortaram a cabeça dele fora e congelaram. Né? Whatever, ele morreu, não morreu, se congelou, olha só, se congelou, essa ideia da parada. Lá vem o Jovem Nerd cético, Jovem cético. O cara morreu, cara. Caraca, não, meu irmão. Não, tá louco, rapaz. Tu não entende nada de congelamento criogênico. Não, não entendo nada. Porra, anos de curso aí, 20 anos de curso. Você não aprendeu ainda, o cara fica vivo. Tá bom. Congelaram ele em carbonita. Mas a magia do cara é tão grande que gera isso, né? Cara, ele não pode morrer. Ele tem que ter sido congelado. É, ele é Elvis. É essas grandes personalidades, cara. O nego não admite. Eu não sei. Se ele foi congelado mesmo, acho que o plano dele não deu muito certo ainda, né, cara? Porque descobriram a forma de trazer o cara de volta. Pô, mas eles estão trabalhando pra isso. Estão comprando o mundo inteiro, né, cara? Cedo ou tarde, eles vão comprar alguma empresa que resolva esse problema, né, cara? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.